energia máxima. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see a billion dollars in your eyes. Even if we're strangers till we die. I wanna run away. I wanna run away. Anywhere out this place. I wanna run away. Just you. Energia 97, energia que te move, garantiz, Runaway. Na sequência vem Estádio 97, a sua melhor opção no trânsito. Bom final de quinta-feira, bom feriado prolongado, tá bom? Fique com Deus e até amanhã na programação. Toda segunda no Clubtronic, 10 da noite. Okay, enough chat for me, let's get back. Smart Life com o Two Room Radio. Energia. O Cruzeiro da Vega da temporada 2016 prepara a maior viagem de todos os tempos. A MSC trará ao Brasil o Esplêndida, o navio da frota MSC mais luxuoso e de maior investimento da companhia. Tudo isso para receber o evento temático de cruzeiros de maior sucesso no país. O Cruzeiro da Veia 2016. Cruzeiro da Veia 2016. E a banda convidada da temporada é... Roupa Nova! Roupa Nova! Roupa Nova! Um mega show com o maior número de hits e trilhas de novelas... História da música brasileira. Roupa Nova ao vivo no Cruzeiro da Veia 2016. E

Ó, oh, seu Benjá, que assim vamos a quem, hein? Olha, um Palmeiras que, nossa... Palmeiras! Meu Deus. Jogamos ontem um jogo muito ruim. Nossa, eu tinha esquecido. Jogamos ruim o jogo, assisti o jogo inteiro. Jogou ruim. Ruim, Domênico. Ah, ruim, né? Ruim, 1-1, Sampaio Correia. Ruim, porque é o seguinte, você pega alguns jogadores... Que me destrozar. Um abraço pro amigo Ed. Você pega todos os jogadores, todos, não tem nenhum. É, reservas, né? É. E você joga eles lá e fala, vamos jogar. É que tem que dar um desconto também, né? E os caras nunca jogaram juntos. O que você achou do craque Pimentinho, o melhor em campo? Não, Pimentinha fez a jogada do gol. Que Pimentinha! Ô, mano, eu quero aqui olhar pra você nesse instante. Você dá um recado pro seu amigo. Lembrindade, eu não encontro. Guilherme Cereta de Lima. É, ele que vai gritar a final. Ó, que frio, hein, mano? Ah, é o Cereta? Ué, mas não foi ele que foi pra cima do Valdir, você falou que saiu na porrada? Dá um recado pra ele, cuidar certinho lá, não errar. Mas o Valdívia vai jogar? Certo. Não, o mano falou que ele foi pra cima do Valdívia aqui. Não, porque o Valdívia, quando entrou no vestiário lá no jogo do Allianz Parque aí. Ah. É... Foi ele que apitou primeiro, né? Não, ele foi o quarto árbitro. Ele era o quarto árbitro. Que apitou. Mas na hora primeiro? Que o Valdívia começou a falar um caminhão ali, falando arbitragem de ladrão, eu coisa sei, do tipo aí, gerou revolta nele e num dos bandeiras ali também. Se não fosse a turma do deixar disso ali, a coisa podia ter ficado esquisita pro Valdívia. Aí os seguranças do Palmeiras ali tiveram que intervir, enfim. Mas o Valdívia também não poderia ter dito o que ele falou. Primeiro que ele não deveria nem estar lá. Caramba, já que era pra estar no vestiário, Domênico, o Valdívia tinha que estar em campo. Ele ficou muito mal contado. E o Cereta é um cara gente boa, velho. Amigo do mano. Pô, não faz isso. Sobre os disfarques, né, Domênico? Como é que é? Sobre os disfarques, contusões, o Oswaldo sempre gosta, né, de usar uns termos diferenciados. Por exemplo, o Valdívia treina sem limitações e o Arouca está inativo. Estamos com aguardo do final de semana. O Arouca não joga, né? Muito raro, né? Eu acho não joga. Ele faz falta, hein? Eu acho que não. Só se ele for no Dr. Fritas, porque o Arouca, além de conhecer muito bem o time do Santos, é um cara que é um cara marcador, né? É um cara que pode ajudar muito na marcação lá do Robinho. Bela hora pra selecionar, né? Não vai pra essas vila. Coisas aí. Ele ficou com medo de tomar aquelas moedas, né? Aquelas moedas de R$1. Se fosse outro jogador, eu até suspeitaria, mas o Arouca não, mano. Arouca não ia fazer isso. Ele se machucou realmente. Será um belo desfalque. Né? Resta saber o que o Oswaldo vai fazer. Se vai deixar a mesma formação que quando o Arouca se contundiu, ele colocou Cleiton Xavier no lugar, ou ele reforça a marcação lá com outro volante. Vai perder um bom ladrão. E se você fosse Domênico Oliveira, o que faria na Vila Belmiro? Olha, o Portugal. Pra iniciar o jogo, velho. Você precisava pensar. Preciso pensar. Ele vai botar o Cleiton Xavier. Posso falar? O meu feeling disse não. Porque Cleiton Xavier, no Palestra, precisando fazer o resultado, solta bastante o time. O Robinho foi segundo volante ali, ele jogou com um de marcação, praticamente o Gabriel. Só o Gabriel. Na Vila, você entrar num jogo assim, sabendo que você vai ser atacado. Eu acho. Não sei se ele vai fazer isso. Ele pode botar o Cleiton Xavier e deixar o gol. Mas seria extremamente ousado. Entendeu? Que é um cara que... Quando o Cleiton Xavier entra no time, nesse caso, o Robinho vira o segundo volante, né? Mas o Robinho, ele não é igual o marcador mesmo, né? De ofício, de origem, né? Como é o caso do Arouca. Eu não sei. Eu tô dizendo com relação à minha pessoa. Eu acho, se fosse eu... E eu tô olhando tudo por sabe, de um lance que não... É o extra-campo, eu não vejo ninguém treinando, não acompanho superficial, treinamento. Né, eu tentaria ir com dois volantes de marcação mesmo. Eu. Dois volantes de marcação pra segurar a onda da defesa. Eu não sei, o Zé Roberto deve jogar, né? Uhum. Então o Zé Roberto vai do lado esquerdo, Lucas do lado direito, os dois zagueirinhos, dois volantes. E aí sim você põe, pode pôr o Robinho mais um meia, o Cleiton Xavier ou o Valdívia. Vai no feijão com arroz? E vamos que vamos, filho. E vamos que vamos. Ou. Dudu e Rafael Marques. Ou não, ou... Você pode pôr um meia, no caso, você pode pôr o Robinho sozinho ou o Cleiton Xavier e meter Dudu aberto de um lado, o Rafael Marques do outro e o menino no meio. Não, vai ser o Leandro Pereira. E o Leandro Pereira... De certeza. Eu acho que ele não tira o Leandro Pereira. Acho que ele fez gol e jogou bem o outro jogo. Também não. E o Dudu também, então esses três estão fixos. Então, quer saber se ele coloca um volante de contenção ou joga com o Cleiton Xavier, aí são dois, né? Aí fica aquele meia volante. É isso que vamos ver que vai acontecer. No caso do Santos aí, vai vir com um time mais ofensivo, porque eles precisam fazer o gol, o Robinho vai jogar. Evidente. O time do Santos com o Robinho é outro time, não vai ser essa facilidade que nós estamos achando. Santos não tem outra alternativa. Parece que nós não estamos achando, não, acho que o torcedor que é consciente, ele sabe que não vai ser fácil. Estamos planejando de acordo. Tanto de um lado quanto do outro. Eu tenho certeza que o torcedor do Santos também não vai ser moleza. Não, é difícil, jogo com parelho. Agora, Precisa ter marcação em todo mundo aí, porque se não marcar, deixar aberto, deixar os caras crescer. Um dos motivos do Palmeiras ter vencido o Corinthians, na minha opinião, foi quando a coisa apertou, o Oswaldo ser ousado e atacar o Corinthians na Arena Itaquera. Acredito que ele só tem um Arena jeito de vencer na Arena Corinthians. É, só tem um jeito, mas não falei com o Demérito. Corrigida, não. Arena Corinthians e Itaquera, pra mim é tudo bacana. Você nunca mais vai esquecer disso, Portuga. Eu achei que eles Arena foram... Corinthians. Eu achei que eles foram... achei que o Palmeiras conseguiu vencer, que o Oswaldo não foi bundão. Tanto que elogiamos ele aqui. Acho que se ele ficar em Santos então, só se defendendo, acho assim, ele vai... Mas se você tem... Então, mas se você coloca esse time do Palmeiras com dois volantes ali de contenção, e no caso não coloca o Cleiton Jorge... Por exemplo, não põe o Cleiton, né? E você põe um Amaral, só o Robinho ali na frente pra jogar, né? Ou só o Cleiton Xavier, não sei. Que eu acho difícil. Eu acho que ele, se jogar um meia, vai jogar com o Robinho. Eu acho que ele dificilmente sai com o Cleiton Xavier. Porque o Cleiton Xavier ele não consegue ainda jogar um jogo inteiro. Senão ele queima uma substituição com ele. Então ele deixa ele pro segundo tempo. Eu acho que mesmo jogando assim, Angel, você não está abdicando de você atacar. Claro porque não. Se você tem três caras... Um aberto, um à esquerda, que é o Dudu, geralmente cai pela esquerda. Rápido. Rafael cai pela direita e o menino Leandro no meio, você tá jogando com praticamente quatro homens na frente. Claro que não. O meia não chega, tem que então ter um cara são quatro. Pra puxar contra-ataque, né? E um desses volantes aí, se ele colocar como volante ou colocar um meia, aí chega com mais um. Bom, mas isso é coisa pro Osvaldo, eu não tô preocupado com isso agora. Vamos analisar com calma. Eles estão ganhando bem pra caramba. Aliás, ô senhor, só voltando um pouquinho pro Palmeiras, nós falamos do jogo de ontem, né? Foi 1-1, tem jogo de volta, o Palmeiras joga por 0-0. Pra dar 3 milhas. É, tá certo. Pra dar 3 milhões de renda, vamos aí. Aí dá, né? Então tá certo, vai lá, fala disso. Só no faturamento. Não, porque não falamos do jogo, só falamos do... Sampaio Corrêa também, os caras usam lá o reggae e tal, tudo style, é legal. Olha, eu vi aquele Robert lá, cara, aqui. E ainda fez um gol que tava. Não tava. Eu gosto malinha. Eu gostei do esforçado Pimentinha. Ah, o Pimentinha é legal. Pimentinha. Eu sempre falei que o Pimentinha era bom. É verdade aquele papo que ele foi pro Botafogo e foi bullying? Sim. Não, ele quis voltar? Não é bullying. Os caras começaram a brincar. Os caras começaram a brincar e ele falou: não fico mais, vou embora. O que eu fiquei sabendo? Aquelas piadas pimenta no refresco. Mas o que eu fiquei sabendo, falando sério, é que quiseram fazer. Mas não é ruim, viu? É que o nome é engraçado, Pimentinha. Eu fiquei sabendo que fizeram... Não tentaram é ruim fazer... não, hein? Tem cara no futebol aí, tipo, São Paulo, de um time grande, que joga pior que ele. Oh, não sei se você lembra, uns 3 anos atrás, eu pedi ele na Portuguesa. Vou te falar uma coisa. Ele teve um problema no joelho. Ele ia bem pra caramba. Ele teve um problema no joelho. Que e o Botafogo... E o Botafogo quis fazer um exame. Ele se recusou de fazer o exame. É o que eu fiquei sabendo no Rio de Janeiro. Aí ele pegou e meteu marcha de lá e voltou pro nosso bravo Bolívia querido. Agora, que ele é um jogador que ele vai pra cima todas, e ele é rápido, cara. É, tá bom. Se ele passar... Bom, muito enquete. Vamos em Santos agora, RG, meu amigo, seu Bento. Vamos. Chega aí, seu Bento. Vamos aí, o Santos que... É isso? Santos que, né, o RG? Tá aparecendo o trem na... Os caras agora lá estão... Principalmente o Lucas Lima... Tá atrás do tal do X9. Que é a brincadeira X9 que eles sempre fazem nas concentrações, com musiquinha, com funk. E ela via vazou. WhatsApp. Vazou. E os caras agora querem saber quem é lá do elenco, sortou isso aí pra todo mundo. Então, fez o funk, agora vai ter que segurar o quem rojão. Quem tava filmando? Bom, exatamente. Bom, quem tava filmando? É o primeiro. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Mas não importa quem fez, agora tem que segurar a onda. O problema é o seguinte, a minha opinião é essa. Foi muito legal, achei legal. Legal, não teve achei legal o que o Romarinho fez. Achei legal a resposta do Marcão. Achei legal essa brincadeira que eles fizeram, os jogadores fizeram. Eu acho legal quando não tem dirigir ofensa, né? Quando você não ofende, não quando você nível, não, né, não falta com respeito. Eu acho legal. É claro que a turma do Santos tem os amigos lá no Palmeiras e fizeram para sacanear mesmo, não tenha dúvida disso. E claro que cabe ao Palmeiras ficar aguardando na dele para poder dar a resposta depois. Isso é natural, normal. Então não vejo nada demais nisso, não tenho por que ficar fazendo um puta estardalhaço em cima disso. Quem vai usar isso ou não para ter motivação ou não é o Palmeiras. Se é que vai usar, se é que entende isso. Como arma para utilizar, sim, né? Como reforço psicológico. Passando disso, não vejo nada demais, não. Normal, tudo legal, e a gente fica cobrando aqui, porra, toda hora que o futebol tem que ter brincadeira, que o futebol tem que ter tem que ser menos essa coisa chata, né? Burocrático. Burocrática, é. Né? Então, tá certo. Vai, brinca, segura a onda depois. Mas nisso concordo com você, viu, RG? Porque senão, tá certo. Porque se brincar, né? Se brincar e perder, aí sabe que volta em dobro. Essa é a conclusão. E vai ter que segurar, aí não pode se ofender, né? Não. Aí tem que segurar a bronca. É só isso. Mas o RG, ainda em cima disso que você tá falando aí. Eu concordo plenamente, eu acho que o futebol aí precisa de um pouco mais isso daí. Eu não tô falando de falta de respeito, porque falta de respeito é outra coisa. E não houve, né? O que ele fez ali foi uma brincadeira e totalmente saudável, tá certo? Concordo. Como foi o Romarinho, todo mundo quis criar polêmica. Mas aí eu acho que é um pouco de exagero por parte da mídia. Tem alguns idiotas aí que ficam, porque isso daí vai motivar o time do Palmeiras. Pô, isso daí vai fazer isso, vai fazer aquilo. Uma final, hein? Gente, o cara que joga, por exemplo, num Palmeiras ou num Santos, precisar de um funk do oponente pra se motivar, velho. Numa final, vai dar um taço ainda. Eu não tenho dúvidas, RG, que se numa dessas, se o Santos perder o título pro Palmeiras, o negócio vai chegar na liga segunda-feira. Tá vendo o que o Robinho fez? Provocou o Palmeiras, o Palmeiras foi lá, puxou dentro de si talvez uma força que não tinha por causa do funk. E se ganhar, ninguém vai falar do funk, hein, mano. Tá certo. O Santos meter. Mas eu acho que isso é legal. Desde que não exista falta de respeito, acho que é legal pra caramba. Tem que acontecer mesmo. O futebol tá muito chato. Agora, seu Bento, e o sério? O que estamos interessados? Tá tudo resolvido? Robinho, então, tira essa parte. Fora 400 milhões que a gente tá devendo? É isso? É. Tá bem feia a situação lá. 400 mil. Tá numa ré pesada lá, o PG. Em 2014, isso é o total, né? 2014. Não, mas é muito, porque tá bem menos. 2014 ainda. Dá uns 50 contos. Mas peraí, vamos. Em dívidas de curto prazo, 190 milhões. Agora o total é 400. É muito. 400 pila, velho. Mas e dentro dos clubes do futebol? Qual é o ranking do Santos nessa dívida? Porque tem clube que isso é muito dinheiro. Eu não sei não, qual é o ranking, mas será que dentro do futebol ele tá entre os que mais devem? Porque clube deve dever muito mais que isso. Não, assim, o Flamengo, o Botafogo deve vender. Lá atrás, há uns 2 anos, você falava que a dívida do Flamengo era quase de 1 bilhão, né? Era bem alto. Negócio de 800 milhões, sei lá, umas paradas assim. Vamos tentar achar aqui. A dívida do Corinthians girava em torno de 300, RG. Sim, ano passado foi divulgado aí o balanço, aí a dívida do Corinthians aí tava em torno de 300. Todos eles, mano, sei lá, Santos, Palmeiras, Corinthians, Palmeiras não, né, que tá aí... Mas o problema do Santos, RG, é ter uma dívida nesse valor e talvez não ter uma arrecadação tão alta, né? Eu ia falar, uma coisa é o Corinthians ter uma dívida, uma coisa é o Flamengo ter uma dívida, uma coisa é Santos, Botafogo ter dívida. Maiores ainda, né? Receita menor, né? Essa é a diferença. RG, em receita de público... né? No estádio, o Santos arrecadou 10 milhões só. Então, a minha indignação... 2014. A minha indignação com relação a isso é... E aí, cabe tanto a diretoria do Santos quanto aos jogadores do Santos, porque eu fico puto da vida... Olha, eu tenho aqui quando... Fala, Domingo. Uma tabela aqui de dívidas aqui. Mas essa é atualizada? Essa aqui é do dia 19 de 3 de 2015. Tem mais um. É que ontem saiu todos Pode pôr mais 10 milhões. Não, é que ontem saiu todos os balanços, todos os times. Mas tudo bem, o Santos está onde aí? Do Santos. Pelo que eu vejo aqui... Vê se dá, chega perto de 400 essa pau. Dívida aqui, não dá isso não. Então esquece. Então, porque é uma dívida aqui, que dívida? A dívida ativa da União... Deve ser só... Essa aqui é a dívida ativa da União. Não, mas não é essa não. Esquece. Eu achei uma outra lista aqui, porque o Santos está em... Depois da Portuguesa. Esquece. A Portuguesa deve mais que o Santos aqui. Então não é tão chutador. Pro mundo do futebol. Deve ser uma outra dívida. Agora... Eu vou ver se eu acho. O que eu fico indignado, seu Bento, tanto com os jogadores do Santos, quanto com a direção do Santos, é não conseguirem... equacionar esse problema de trazer jogos para cá, para a capital ou para outras praças, onde pudesse arrecadar mais. Então é muito legal, é cômodo esse papinho, tudo bem, tem que jogar em casa, tem que decidir em casa, é legal em casa, mas porra, meu, tá precisando de dinheiro, velho. Tá. E os caras não querem ganhar pouquinho, os caras querem ganhar bem. Então, acho que também tem uma hora do sacrifício. Oi, as prêmias já estão no meu nome, hein, meu? Tem uma hora do sacrifício. E o sacrifício seria o quê? Pô, abre mão de jogar em casa e vai buscar dinheiro, velho. Renda, né? Vai buscar grana, cara. Certo. Senão fica difícil. Tá? Já que agora também não adianta nada, né? Qualquer discurso agora é para um radinho sem pilha. Ninguém vai escutar mesmo, então... Bom, beleza. Bora. É, este aqui é o Estádio 97 pela Energia 97, que vem em nome, meus amigos, de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br, também em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas, e na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também em nome de Benegripe, é gripe? Benegripe, sempre se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Também em nome do Grupo Ester, um nome construído com história. Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. Em nome também de Perfect Brasil, peças de suspensão com perfeição, peça Perfect. E também de Pirelli, beijo, vamos falar de Pirelli, vamos lá. Vamos falar de Pirelli, sim, Domênico, porque essa promoção da Pirelli é sensacional, Dodô. É o seguinte, a Pirelli está com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. E é simples, viu? Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Isso mesmo. Você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. E se você estava esperando a hora de trocar os pneus do seu carro, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. Promoção número 1 Pirelli, somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. Consulte o regulamento da promoção em pirelli.com.br. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito melhor. Pirelli, Dodozito! É, Estádio 97, mano, vem em nome de Bozano também, né? Opa, é isso aí, Domênico Gato. Ó, véspera de feriado, RG. A galera tem que sair bem barbeada, né, mano? É, meu, hoje fica tudo bonitinho, cheio tem que sair bem barbeado, senão não vai pegar ninguém, velho. Cheio de carinha limpa. Cheio de carinha limpa. Ó, cerca, velho. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela parte de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso... A Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar a sua pele. Sua pele que tá aí, ó, toda áspera, toda quebradiça, toda zoada, mano. Você tá parecendo aí o Marquito do Ratinho. Nossa senhora, tem que usar a nova linha Bozano, cara. Para de ser um jegue. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele topetão esperto, tá certo? Pode fazer aquele moicano, enfim, você decide. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai chegar agora no final do dia, você vai dar aquela conferida no sovaco, você não vai estar fedendo, parecendo uma coberta de mendigo. Nossa senhora, que nojo do Portuga. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto... Cuidado de homem? Pois é, pois é. Vamos lá, filho seu do Bento. O senhor quer quem agora, seu Bento? Não, é o tricolor aqui. Are you ready, São Paulo? Tricolor. Deixa eu falar, tricolor, deixa eu falar um negócio pra você. Pra mim, você tá falando? É pra você, pra você. Eu tava com quase tudo certo, com as coisas tudo tranquilo pra voltar pra São Paulo. Aí o cara vem aí, o Leão Lobo lá. O Leão Lobo lá, o presidente de São Paulo, o Leão Lobo. Fala assim, vai ficar aí o... Como é o nome lá? Como é o nome do cara? Haidar. Não, meu, o Milton Cruz. Ele falou que vai ficar o Milton Cruz aí nessa porra. Ele falou em entrevista hoje. Porra. Falou, mas ainda não é aquela coisa. Não, ele falou mesmo. Falou, assim, não. Então, mas ele falou com uma ressarva, né? Não, ele falou o seguinte, lá. Que o Milton falou? Cruz é o técnico, foi efetivado, foi apresentado, foi falado para os jogadores em treino, em sala fechada, e ele é o novo técnico do São Paulo. Foi informal. Não, informal tinha sido outro dia. Agora foi formal. Hoje a conversa pra boi dormir. Efetivado. É a voz de São Paulo. Não, é a voz oficial do presidente. Não é isso, gente. Quando o cara é efetivado. Quando o cara é efetivado, é simples. Olha, o negócio é o seguinte: hoje, a partir de hoje, Milton Cruz deixa de ser. Qual que é o cargo dele lá? Auxiliar. Auxiliar técnico. É. Faremos um novo contrato. A partir de hoje, dia 1º de maio, por exemplo. Ele será o novo treinador do São Paulo. Aí eu vou falar, ele foi efetivado. O que o Milton, o Haidar falou nas entrevistas é o seguinte: olha, a diretoria do São Paulo bateu cabeça e não conseguiu contratar um treinador. Enquanto não contrata, ele fica. Tá efetivado. Vai efetivando rodada a rodada. Ele é um interino. Tá quando o Di Matteo tava no Chelsea, e ele foi efetivado. Faz um contrato novo, o cara anunciar o treinador. para, gente. Vai saber se não fizeram ou se não farão. Quer apostar que não? Não, ninguém anunciou, não, mano. Não fez. Quer apostar que não? Quer apostar que não? O cara vai chegar lá e vai falar, RG. Bota aí de há 10 dias atrás falou o quê? É a voz oficial do presidente de São Paulo. Ele responde pelo quê? A partir do momento que ele fala, efetivei o cara, efetivou o cara. Efetivou até achar o novo treinador. Foi assim, ó. Os dois na sala, aí o Ataíde e o presidente lá, o Aidar. O Aidar, pegaram na mão do Milton Cruz. Aí o Milton Cruz tirava a mão e disse: assina, Milton Cruz. Milton não, Cruz passaram tirava, tinta no polegar dele e mandaram ele para RG. Ele sabe que a partir do momento que ele assinar, velho, já é Elvis. Mas o RG, o Milton Cruz hoje ele não tem mais nada a perder, cara. Não tem. Tem que assinar. Porque o Milton Cruz, se chegar um próximo treinador de São Paulo e exigir a saída dele, vão ter que tirar o cara de lá. Então... E dizem que o Aidar também não morre de amores pelo Milton Cruz, mas o retrospecto dele, pelo menos recente, Motinha, tá mostrando que ele tá fazendo um bom trabalho. Mesmo com a eliminação do São Paulo no Paulista pelo Santos, o aproveitamento dele é muito bom. Então não teria porquê, Benja, o Aidar chegar hoje e se expor dessa maneira se ele não tivesse a real intenção de efetivar o cara. Tá sendo conveniente. Bastava, cara. RG. Continuar no banho-maria. Ele quer o quê? Ele quer parar as especulações. Eu acho que vai parar. Para, Benjamin. Ele próprio falou que quando pintar uma boa oportunidade, ele vai trazer Mas ele para um pouco as especulações. Ele tira um pouco desse papo que ele não quer. Lógico, não tem nada demais, mas não mudou nada. Assim, né? Mudou o quê? Não mudou nada, não, realmente. Que eu falei, não mas ele nada. É o técnico do São Paulo. Ele atual, é o técnico como era semana passada. Todos os efeitos, e pode ser que daqui três semanas ele já não seja. E vou te falar, se perder a Libertadores, vão falar assim, agora sim vamos atrás de um técnico. Se for ganhando, vão falar assim, acertamos na decisão. Se o São Paulo ganhar a Libertadores com o Milton Cruz, vocês viram como a decisão foi acertada? Também. Se perder, ele vai falar, nossa, estávamos sem técnico, tará. Ele tá preparando porque, um caminho. Se o cara não fala nada, é porque o cara não fala nada. Se o cara falou, é porque falou. Mas isso é óbvio, Mota. Se perder, vai falar que não tinha o técnico ainda efetivo. Se ganhar, foi uma decisão acertada mas dele. Mas ele tá falando, o técnico efetivo é o Milton Cruz, pô. Você sabe que não é, mano. Então vai lá. Então vamos ligar pro Aidar. Pera aí que eu vou ligar pra ele. Vou falar. Milton, Aidar, você tá mentindo? Não, você é inteligente pra saber o que eu tô dizendo. Eu sou burro. Não, o cara deu uma entrevista falando o seguinte: Milton Cruz é o novo técnico São Paulo efetivo. Milton Cruz. Então pergunta pro Aidar, já que você tem o telefone dele, liga pro Aidar e fala assim: Aidar. A gente tem, já entrou aqui. Então pergunta assim pra ele: Aidar. Tem entrevista coletiva. Então você falou, liga pro Aidar. Aidar, pergunta assim: Aidar. Quer dizer, então, que o Campeonato Brasileiro desse ano é o Milton Cruz o treinador? Ele tentou outros nomes, Motos. Como não veio esse? Então, é isso que eu tô tentando dizer. O Tite pode ser mandado embora amanhã do Corinthians. Benjamin, por que outra situação? Ele é técnico. O Bar tem razão. O cara que vem com jaqueta de blush. É, legal blush, a sua blush, de velho. Blush. A sua é legal de velho. Blush, é a minha, né? O cara tá com jaqueta de plush, Dodô. Plush. Fazia 60 anos que eu não vi alguém. Ele tirou, já. Paga pau. A culpa na, Tirou, já tirou. Tirou? O que tem que ver o Milton? Ele não aguenta. O Milton Cruz com a jaqueta, cacete. Ah, entrei na rádio hoje, vi ele de plush, eu falei, esquece, velho. Vai, aí, ele comprou na... Lembra da... Vamos, né? Vamos. Lembra da Lapa Elegante, que tem na 12 de outubro? Coringão, mano, Coringão. Agora respeito o modo, Corinthians. Fala aí, Corinthians, é um desgraçado. Fala o zap do Christian aí. Que não é verdade, eu falei com o Christian hoje e não é verdade. Que não é verdade. O Christian, o volante do Corinthians. Mas o que aconteceu? Conta aí. Vazou um áudio aí com ele falando um monte de absurdos aí. Epa, cobrando a diretoria. Aí, né? Então, mas que não era ele. Meu amigo, tá devendo, mas tem que pagar. É suposto. Então. Não, mas isso aí é suposto o áudio. Que não. Fiquei sabendo que não era ele. Mas é muita coincidência, não, né? Jogaram de má fé isso na internet. No elenco do Corinthians não tem essas picuinhas, não. Precisamos. Mas antes de acusar, tem que se apurar. Eu sou contra o mano, mas ele tá certo. Sem a gente saber se é verdade ou não. Então é verdade, fala aí então. Fala aí que é verdade então. Então banca aí que é verdade então. Se liga, você é brincadeira, todo mundo vai. Se é verdade, seu ou Bento, não. Apenas o senhor, por favor. Se é desculpa, verdade. Eu peço desculpas. Muito obrigado, com essa rádio, porque principalmente com o senhor Portuga, que atravessa toda hora as manchetes. O senhor tá tudo desligado. Entendeu? Só eu e você vamos falar agora, que é nós. O senhor chega aqui, pega lá, sei lá, quantas conduções lá da cidade que o senhor vem. Eu queria um cartão amarelo. Aí o senhor vem aqui, pra quem você quer cartão amarelo? Pede pro juiz. Eu queria um cartão pro Portuga, eu queria um amarelo, eu queria hoje. Quer? Vai embora feliz no feriado. Aí, Portuga. Eu gostava mais de você antigamente. Quando você tinha menos de um ano e não sabia falar, não tinha como soltar esses absurdos aí. Então toma um cartão amarelo agora pra você. Vamos pedir aqui pro... Amarelou. Coincidência ou não, hoje era o dia que o Corinthians tinha estipulado aí, exceto... Certo. Pela diretoria pra acertar as dívidas, acertar uma parte, né? E aí, cara, acertou ou não acertou? Os caras pro feriado do trabalho, o dinheiro bom. Não foi hoje. Mas não pingou nada lá na conta? Não pingou porque amanhã é feriado, não dá tempo de ir no banco sacar. Hoje que pinga. É. Mas hoje não pingou nada? Domênico, se depositasse hoje, não ia compensar amanhã. Lógico que ia. O cheque demora dois dias, gente. Se depositar, o cheque demora dois dias pra compensar. Não sei, o Corinthians falou que no começo da semana que vem vai pagar os atrasados aí. Isso eu vou dizer, tem desculpa e pra tudo. E hoje também, né? A partir de hoje, desculpa, segundo informação, chegou a tal quinta-feira. O Guerreiro também, se quiser ouvir propostas aí. Já pode outro, ouvir. Pode ouvir. Mas ele disse que não quer ouvir. Não quer? Não sei. Não quer. Ele está surdo. Ele falou que ele está satisfeito no Corinthians. Ele está surdo agora. Está surdo agora. Ele fez o voto de pobreza. Ó, dois dias de jogo lá na arena, paga o que o Guerreiro quer, velho. É isso mesmo. Dois dias de arena. O negócio é o seguinte. Paga o que ele quer, pelo contrário, antes de pagar o Guerreiro, aí o Corinthians tem que sanar as dívidas ali com os outros jogadores do elenco. É, mas a notícia que eu vi e hoje, aí, mano... E aí sim, aí senta com o Guerreiro pra conversar a respeito de uma renovação de contrato. O Corinthians estaria tentando um empréstimo aí pra poder pagar essas dívidas e a prioridade seria o Guerreiro. Não, Motinho, é assim, ó. É, o Corinthians ele tem aí em mente de que ele precisa renovar o contrato com o Guerreiro. Mas antes de pensar em falar em renovação de contrato, precisamos de mais nada pagar o que já deve pro Guerreiro também. É, então, é isso que eu tô falando. Porque o Corinthians, ele deve pra alguns jogadores ali, como Danilo, como Guerreiro, como Ralf, como Elias, como Renato Augusto, o Ralf é antiga a dívida também, né, mano? Também. Então, Motinha, antes de começar a falar de contrato, tá certo? De uma possível renovação, precisa pagar o que já deve pro cara. É a mesma coisa, o Santos aí. Ah, tentamos aí viabilizar a permanência do Robinho. Mas, porra, não paga o cara, quer ir conversar com o Milan? Tá certo, os filmes brasileiros, às vezes, eles têm umas mágicas, RG, que não dá pra entender o que acontece. Se você já deve uma quantia X pro cara, você fala, renova o vínculo comigo, o cara fala, tudo bem, mas paga o que você me deve. É, ué. Até depois amigo que meu pagar, aqui, a gente começa a conversar a respeito de uma renovação. O Felipe aqui, que é corintiano, inclusive, é meu amigo. Ele disse, é corintiano, né? Corintiano, falou que o Corinthians é o senhor Madruga. Como 14 meses de aluguel? Paga o aluguel. Ah, é? Nossa, e fala pro seu amigo aí que além de muito engraçado. Além de muito engraçado, ele deveria pensar em fazer stand-up. Mas essa piada já é antiga, viu? Mas respeito o seu Madruga. Não, não, muito não legal, seu Madruga. Madruga Dom Ramon. Vou defender meu amigo Felipe, que mandou uma piada das mais sensacionais. Ah, nossa, por isso você não tá se aguentando tanto rir. Essa piada mereceria um prêmio. Foi igual as piadas do RG, viu? Igualzinho. Mesmo nível. RG, que demérito, hein? Nossa. Que demérito, RG. Entendi, meu foi, RG. O negócio é o seguinte. Seu Madruga não é o mesmo nível? Ele falou? Amanhã. O Corinthians é o seu Madruga, não é o mesmo nível? Do Madruga. Como não? Vocês estão pagando pro Corinthians agora? Ah, nossa, que piada legal. Tá todo mundo aqui colocando a mão no pipi pra não mijar na calça. No pipi não. Pra não mijar na calça. É gostoso. Agora o negócio é o seguinte, com relação ao Corinthians ainda, o Corinthians amanhã vai apresentar dois novos planos aí do fiel torcedor. E tem muita gente com a expectativa de que amanhã ainda possa ser anunciado no Emirates da Arena. Eu, particularmente, acho que amanhã será difícil acontecer isso. Amanhã é feriadão. Eu acho que é muito difícil, RG, mas o Corinthians está programando uma bomba amanhã. Eu só espero que seja uma bomba mesmo e não um craque. Um traque, tá certo? Porque o traque é aquele negócio que não machuca ninguém. RG, ainda com relação ainda a essa possível bomba, tá certo? Que o Corinthians pretende anunciar. Tá atrelado também ao fato aí da venda das cadeiras cativas ali, naquele setor oeste, quem tá acostumado a frequentar a Arena Corinthians, sabe que é o único setor que destoa ainda dentro da arena, tá certo? Você pega a arquibancada norte, só um minutinho, Mota, por gentileza, só pra terminar aqui, arquibancada norte tá lotada, arquibancada sul tá lotada, arquibancada leste tá lotada, mas infelizmente o setor oeste é um setor que infelizmente, pelo alto valor ali, nunca tá cheio. Então a diretoria do Corinthians aí pretende fazer aí talvez a venda dessas cadeiras cativas aí, que giram em torno, se eu não me engano, acho que de 7.200 lugares. E essa cadeira teria um custo, tá certo? Se eu não me engano, de 10 mil reais em torno disso. E fora esse valor aí que o cara compraria essa cadeira cativa, ele teria que pagar ainda o valor do ingresso mais em conta do estádio, que seria 50 reais. Um descontinho. Essa receita, RG, por ano, geraria pro Corinthians aí 60 milhões, tá certo? Baseando-se no valor aí das cadeiras. mas aquisição dos ingressos aí pelas partidas que fornecidas em casa. Todo mundo cumprir a risca. É uma receita boa, tá certo? Para um clube que tá realmente aí pensando aí em vender o almoço para comprar a janta. É um buraco enorme, mas, né, mano? Hoje o Corinthians, Mota, ele tem já em caixa o valor da primeira parcela que precisa ser paga do estádio, que é 50 milhões. Fornecer um pouco mais que isso já em caixa. E o Corinthians conseguiu arrecadar aí já para pagar. Quantas parcelas, mano? Ah, inúmeras, velho. O Corinthians pretende pagar... 50 milhões? Não, o Corinthians ele precisa pagar aí por ano 50 milhões. Segundo até o próprio, segundo até o próprio Roberto. Entendi. Mas isso para quitar o primeiro débito ali, que é aquele negócio com o BNDES e tudo mais. Mas tem ainda depois, Domênico Gato, uma outra parte do financiamento que o Corinthians precisa quitar junto com o Odebrecht. Ah, entendi. Tá certo? Então, o Corinthians ele vai caminhar aí a passos lentos, tá certo? Não é pra falar que será a passos largos, porque por mais que a gente pense, talvez, de uma maneira otimista, que pode ser que pinte aí o name rights, eu... particularmente tem uma boa informação aí de que esse name rights aí seria talvez de uma empresa, uma montadora japonesa, tá certo? Entendi. Não sei pra quando isso acontecerá, Domênico Gato, porque o mar não tá pra peixe. É. O mar não tá pra peixe, todo mundo sabe que a economia mundial aí tá realmente complicada e aqui no Brasil não é diferente. Tá então certo. Vamos aguardar aí e possivelmente teremos novas informações aí amanhã. Tá bom, mas fala aí, Motinha. O Motinha queria falar. Respeita, viu, Motinha? Não, na Manchete de São Paulo, ninguém atrapalha. Não, imagina. O Mano tava falando do Corinthians e o Mota tava... Mota, você tá desequilibrado. Você não atrapalha. E o RG, quando eu entrei, o RG falou pra mim, cuidado. Não, mas ele Mota queria fazer uma colocação. Não, fala aí, Motinha. Eu queria perguntar, porque eu não sei. É anual essas cadeiras, mano? O cara compra 10... O valor, paga 10 pau por um ano. O valor da cadeira cativa ali seria anual, você pode negociar também, se eu não me engano, um período acho que de 2 ou 3 anos. O problema é o plano mais em conta, teoricamente, aí seria esse. Ô, mano, mas não o é problema... caro 10 pau por não, um não, ano? Não, é caro, é o seguinte, eu particularmente não teria não, esse dinheiro. Não, eu vou dizer um negócio pra você. 10 mil reais por uma cadeira cativa por ano não é uma coisa fora do normal. 10 mil reais por ano? É, não é. Dá um pouco mais de mil reais aí, nem mil reais por mês. Sim, mas é. Não é uma coisa. Pode ir em qualquer jogo que tiver lá. Sim, é tua cadeira. Aí você compra ingresso. E aí você compra ingresso pelo valor aí tem mais. Tem que comprar o ingresso. Igual ainda. No Morumbi. O ingresso no Morumbi, mais barato, 50 pau. No Morumbi você tem a cativa e você compra o ingresso de arquibancada e paga. O problema, mano. Lá é definitivo. É, tem essa vantagem. Você paga uma. Você paga depois você paga uma. Manutenção. Em relação à cadeira cativa do Corinthians, os 10 mil reais por ano não é uma quantia, o fim do mundo, pra você ter uma cadeira cativa num estádio desse. O problema é que você, geralmente, são poucas as pessoas que têm uma só cadeira cativa. Tá certo? Vai sozinho. Eu, por exemplo, se eu for comprar, eu não posso comprar uma cadeira cativa. Tá tem que ter no mínimo eu duas. Comprar, no não, mínimo. No mínimo três. Você vai pra um lugar eu e vou geralmente pro outro. Pro outro setor. E olha que de vez em quando a rede também tem ido. Então, mas vamos então, você três. Tem que ter no mínimo quatro, vai, vamos dizer. Três, vai. Três, vai. Eu, o Sam e o Didi. Pô, são 30 pau por ano. Aí a brincadeira aí começa a ficar caro. Fica caro, fora o ingresso. Em torno de 40 então, aí, jogos por ano. Então, se você for reais, fazer. Se você então, for mas fazer. Você põe 40 se você ingressos for faz, aí. Se você for fazer uma pesquisa com os possíveis compradores de cadeira cativa, eu acho que a maioria esmagadora. É empresa. Não, sempre tem filho. Mas tem um amigo nosso aqui, o Corinthians Online. O Corinthians Online falou que tem a cadeira cativa aqui a partir de 3.700. Por ano. Falou que tem mais barata. Ele falou mas qual que é a diferença, então? Possivelmente a localização, né? Mas não é tudo no mesmo setor? É no setor oeste, mas o setor oeste ele tem dois blocos. Ele tem o superior, tem o inferior. E tem aquele direito... setor ali em que o Corinthians vai comercializar essa área aí das cadeiras, RG, tem em torno de 7.000 ou 7.200 lugares ali. Lugares. Eu não sei ao certo aí, mas se eu não me engano, são 7.200. Tem direito a estacionamento, essas coisas ou não? Acho que não. Não, o estacionamento você até tem o direito, RG, mas você compra a parte. Então, o cara que é fiel torcedor, ele quiser adquirir o estacionamento também. Tem direito a pipoquinha? Não, tem direito. Não, não tem porra nenhuma, nem água. Não. Nem água. No meu caso, pode falar, é mais barato no meu caso. Eu mas comprar... ó, e dá pra você ingresso... comprar com 3.700 o valor da cativa. No meu caso, é mais jogo eu comprar o ingresso do VIP quando eu quero ir. Ah, sim. Do que pagar tudo isso. É mais barato. Lógico. Eu pago R$450. Mas é mais barato. Não vai me dar quase. Não vai me dar quase 3 pau por mês, né? Ô, gente, 3 pau por mês pra eu ter 3 cativos. Dinheiro. Dinheiro, hein? Isso, dinheiro, é, isso, é pra nível, isso é pra nível de banco. Pra mim, não. É nível maior aí. Olha, eu particularmente, RG, eu não teria a cadeira cativa, porque inclusive eu sou fiel torcedor. Eu tenho plano já do fiel torcedor. Quanto que é, mano, o plano? O que eu pago, Domênico Gato, é 160 anuidade e pago o valor do ingresso. Aí se você comprar o pacote... Caramba, 160 anuidade? É. Ah, aí você tem o pacote, tá quanto certo? Quanto que é o ingresso, mais ou menos, mano? O ingresso, Domênico, aí varia um pouco. Mas geralmente o ingresso custa R$40. Tá certo? Então, aí é quando, barato, quando a diretoria do Corinthians disponibiliza pacote, esse ingresso é até por menos. Porque aí se você comprar um número X, sim, de ingressos, aí você tem um desconto proporcional em cima disso. Sim. Mas o valor de face do ingresso aí gira em torno de 40. 40. Pau. Então você acaba gastando aí, vamos supor que tenha dois jogos isso, no mês? Isso, se eu tiver na arquibancada sul. Tá certo? Dois, se você comprar, por exemplo, no setor oeste ou no setor leste, às vezes aparece para que eu possa comprar também. Tá certo? O setor, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, no setor leste, superior, se eu não me engano, tava R$117. R$117. Já a média sobe, né? Porque, querendo ou não, Domenico Gatto, o setor ali da arquibancada sul é um setor pequeno, porque a maior parte dos fiéis torcedores ali compõe esse plano mais básico, certo, é o plano mais barato. Então, quando o cara tem aí talvez um número X de jogos, ele tem uma prioridade de compra. É igual ao do Palmeiras, setor, acho que são todos mais ou menos parecidos. Mas, né, aquele setor, ele teoricamente é o setor mais barato, é mais fácil de encher, é o primeiro setor que acaba, tá certo? Então, a galera começa a optar por outros locais do estádio, mas os outros locais, eles são mais caros. Mais, por exemplo, caros, né? O leste superior é um pouco mais barato, o leste inferior é um pouco mais caro, o oeste é o setor mais caro do estádio. É. Eu, particularmente, não tenho condições de ir no setor oeste, só quando o Benjamin me convida. Os caras poderiam estender esse prazo, né? Um ano é muito pouco, hein? É isso aí. Se tiver, mas você pode fazer, tem 3 anos, RG. Tivesse um, por exemplo, plano, o cara que pega aqui, vai, vamos supor, é uma cadeira cativa aí com uma anuidade de 3.700, se ele quiser fazer por um período de 3 anos, possivelmente ele vai ter um desconto. Tá certo? Se tiver um plano família para ter a cadeira cativa, poderia pode ser, também. Uma coisa também, mais vantajosa. Também poderia. Eu gastar 30 pau por ano para os ingressos. No Maraca. Ainda sem estacionamento. No Maraca que era legal. Pode, né? metrô deixa na boca do gol. 10 horas da noite. Desce ali no Arthur Alvinho. Às 10 da noite você foi quantas vezes de metrô? Às 10 da noite, não. Ah, não foi. Aí eu vou de carro. Você lembra como era? Essa eu queria ver o beijo voltando. Você lembra como era? Você lembra como era? Eu vou. Não, aí eu paro lá no ensino. Eu iria de metrô com moto. Eu iria de metrô e voltaria de metrô sem o menor problema. O metrô é bom. Sem o menor problema. Até que o metrô... Mas você não tem nojinho? O metrô é o maior, eu vou te falar, é a melhor coisa que tem. Sim, é muito bom. Se tivesse metrô em São Paulo... O metrô de São Paulo é limpinho. Sim, mas se tivesse metrô em São Paulo para todos os lugares... É verdade. É óbvio que é muito melhor andar de metrô. Quando a gente viaja para fora, anda de metrô por quê? Porque é muito mais fácil, é mais barato, é mais rápido. O problema é que não dá, é mais econômico, é mais prático. O problema é que em São Paulo, infelizmente, você não tem metrô para todos os lugares. Eu dou graças a Deus do metrô. E, infelizmente, em São Paulo, você tem o um aspecto da violência. Uso muito. A partir do momento que eu tenho que sair, eu vou ser sincero. Não é a hora que você está dentro do metrô. Ô, Mota, é hora que você sai da estação. Ô, Mota, eu aqui não... Esse que é o problema. Eu não faço você voltaria de metrô? Eu não faço demagogia, não sou hipócrita. Eu não tenho... Primeiro que o metrô fecha meia-noite. Um jogo às 10 horas da noite, tem que sair correndo. Muita gente não vê chance, o jogo. Não. Segundo lugar, eu não posso sair com meus filhos pequenos e chegar na estação Marechal Deodoro meia-noite e meia, subir aquilo lá sozinho, porque infelizmente eu vou ser assaltado. Mas deixa seu carro no shopping Tatuapé, Teve uma vez que eu tava de metrô até o estádio. Eu fui buscar. Senão eu iria com o maior prazer do mundo. O rapaz que tá passando a informação, Domenico, Benjamin, é o plano novo que vai lançar do Fiel Torcedor. Custa R$330 e já está incluso a cativa. Vou dizer pra vocês, viu? Mensal. O problema, 330 mensal aqui, já está incluso a cativa. Só voltando rapidamente aí o negócio do metrô. O metrô é legal. Mas dá na mesma dos 10 mil. Se eu for fazer o. São 330. Então. Não, mas peraí, isso daqui, Benjamin, você compraria 3 cadeiras cativas por 10 mil. Tá certo? Você tava se referindo aí, cada cadeira cativa custa 10 mil. Então, eu vou gastar por mês. Vai gastar um terço, tá reclamando. Sim, você não quer comprar, então, você tá de gastar... má vontade. Não, eu vou gastar R$1.000 por mês. Você tá tendo desconto aqui de 60% do valor. Eles falaram que a previsão comprar. De arrecadar 40 milhões. Eu preciso comprar pelo menos 3. Cadeira, mano. Eu vou gastar R$1.000 por mês, mais os ingressos. Ô, mano. Vamos lá, vai, gente. A previsão, eles falaram chega que a previsão era 40 milhões. R$1.000 por mês, eu tô gastando... Vai gastar 12 mil. 12 você tava pensando em gastar 30, ô Jeg, faz a conta, você tá tendo desconto de 60%. É. Bom, depois vocês discutem esse negócio de ingresso. Mas 12 mil, o que é 12 mil? O importante é o metrô, você citou também. O metrô é bom, só com relação ao metrô, eu já até passei do assunto, mas como você comentou, uma vez eu tive que buscar uma prima da minha esposa, lá no metrô Barra Funda, ela pegou acho que o último metrô e chegou aqui na Barra Funda por volta de uma meia-noite e meia. Sim, por aí. E eu vou dizer uma coisa pra você, RG. A barra é pesada, irmão. A hora que eu cheguei, encostei meu carro ali e subi ali na escadaria ali da Barra Funda, Porra, eu juro, juro pra você que eu falei, eu vou ser assaltado aqui. Mais tem que ficar ninja. Sorte que tava frio e eu tava com uma jaqueta meia gordona. E eu metia, eu, fiquei, eu vim, entrei com a mão dentro da jaqueta e falei, eu vou ter que entrar me mostrando que eu tô armado aqui. Porque se eu entrar de assustado, os caras vão me assaltar. Eles vão me assaltar. Aonde aqui. Foi isso? Aí na Barra Funda, meia-noite e meia. Cheguei, peguei a prima da minha esposa ali, fui buscar ela lá naquela hora que ela tava se borrando de medo. Se borrando de medo. Tava cheio de cara mal encarado. E passei ali no meio e fui embora. E os caras me olhando meio torto, achando que eu tava, que era policial, sei lá, alguma coisa. E fui, peguei meu carro e chispei. Agora vou dizer uma coisa: uma pessoa sozinha, uma mulher. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Me ajuda aí, Domênico. Metrô, Barra Funda. Nossa. Té, São Bento. Tá louco. Meu, República. Não, não dá não. Bicho, não dá, não. Eu ando de metrô. Marechal Deodoro ali está eu louco. Eu ando Dom de Pedro, metrô. Vai lá. Eu ando todos os dias de metrô. Jamais vou pegar um metrô pra ir assistir jogo. Não dá. Futebol, não dá pra ir. Tá não louco. É pelo. O metrô é bacana pra caramba, né? Limpinho, tudo certo. Você entra, vai e volta. O problema é fora. O problema é lá fora da estação, filho. Que não tem policiamento é complicado. Você sai ali no Paraíso todo dia que mas o RG, de metrô pro jogo é a melhor alternativa, ainda mais seria, Itaquera. Isso seria. Itaquera é a melhor alternativa. Não, mas nessas condições em que o Benja tá falando. A condição do Benja é que ela não sai. Com filho, sai, não dá, e não dá. À noite? Não dá mais. Porque o Benja quer massagem no estádio. Não, não quero massagem, não. Olha aqui, ó, senhoras e senhores. Quero massagem, não. Quero dizer aos senhores que tem flagrante aqui, flagrante. Flagrante. Flagramos o carro de placas HSI. 43, HSI 43. E ele fazia o quê, Domênico? Esse tava ouvindo a gente, o estádio. Ele ganhou um kit do estádio 97 com boné. Com a placa mesmo? Passe aqui com o documento do veículo na rádio, na Avenida Paulista 1439, em 3 dias úteis. E vai retirar esse presentão, esse boné e a camiseta. Placa HSI 43, tá bom? Esse é o estádio 97, pela energia 97. Vamos partir para as primeiras ligações. É. Vamos partir para o momento sem parar do estádio 97, que são três ouvintes na sequência. Mas antes, quero dizer aos senhores que o estádio 97 vem em nome também de Pirelli. Ah, promoção número 1 Pirelli, hein? Na compra de 3 pneus, o 4 é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Em nome de Perfect Brasil, seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Vamos lá, primeiras ligações de hoje no 32847097. Momento sem parar do estádio 97, 3 ouvintes na sequência. Vai assistir seu time, precisa de um táxi? Use o app sem parar, táxi também, hein? Olha o azul tocando aí, tem ouvinte pra participar agora. 32847097, alô. E aí, Domênico? Quem fala? É o Everton. Tudo bem, Everton? Boa noite. Boa noite. Everton do quê? Everton Teles de Andrade. Teles de Andrade. De Andrade. E quantos anos você tem? 34, Dudu. RG 3.4 hoje, hein? E véspera de feriado. Tem um monte de gente nas estradas. O trânsito de São Paulo é a nossa audiência bobando, Dobê. Ontem, hoje, quase. Amanhã, o ano que vem, vai continuar tudo da mesma merda, velho. O quê? Como assim, RG? O quê? As telecomunicações. Ah, não! Ah, sensacional! Sensacional! Boa, mas é por isso que eu o governo. Eu falo a verdade mesmo. O governo amanhã tem pronunciamento meu do governo. Eu vou discursar amanhã. Putz, você está de brincadeira. Você não vai discursar amanhã. Não vai não. Olha, o Everton, e qual que é o bairro, hein? Meu Deus. O bairro, vamos ver se o Dom acerta aí. Cidade Vargas. Olha. Vou dizer igual pra você. É só lotar lá, velhinho. Você tá Vargas? Ah, sensacional! Hoje o RG vem impossível. Impossível, RG, hoje. Vai lá e lota. É, meu. Impossível você. Esse quem é, Titãs? Titãs. Olha, por falar em Vargas, nome da música? Peraí. Te peguei. Não, peraí, isso não dá, meu. Impossível. Eu tenho dois neurônios. Impossível, não é impossível o nome da música. Quanto? Não. Cidade Vargas, eu tenho dois. Um eu tenho que responder aqui, outro eu sou me concentrar pra falar. Não, Domênico, Domênico, você já falou várias vezes. Eu? Cidade Vargas. Domênico, não, desculpa. Ah, eu tô tentando falar. Cidade Vargas é perto de onde eu morava, no Jabaquara, querido. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Mas, ô Domênico. Perfeito, perfeito. Já que vocês estavam falando em Vargas, RG. Ó, como quebra o galho lá, aquela luzinha também, estacionamento de shopping lá pra falar quando a vaga legal tá livre. Legal pra caramba aqui. É, isso aí dá uma adiantada de lado, velho. Mas o sem parar ajuda pra caramba também, né, mano? Mas tô falando com relação ali às vagas ali. Aquela é legal. Procurar, aquela foi uma sacada. Quando tá ocupada, tá vermelho. Não tô sabendo, não. Foi uma sacada legal. Que shopping você vai, pô? A maioria dos shoppings hoje tem isso. Você olha no teto. Isso é velho já. Você olha no teto, por exemplo, tem uma luzinha assim em cima da vaga. Não é só shopping, viu, mano? Às vezes eu vou em muita reunião. Não, em prédio, em esses prédios grandes também. Comerciais tem. É, LEDzinho. Ah, LED você vai olhando, por exemplo, no teto, tem uma luzinha verde e uma vermelha. Quando a vaga tá ocupada, tá vermelha. Não, sim, legal isso. Você e quando a vaga tá livre, tá à disposição pra que você não tenha que ficar. Ah, Iguatemi é assim, tem um monte de coisa. Ah, esses aí. Aqui em Iguatemi tem vários. Ah, tá. Tem um monte, pô. Tem vários prédios comerciais. Tem porque é descoberto. Ah, não, Center Norte, quero ver se tem. Lógico que é descoberto. Mas o Shopping D deve ter. Tem também, o Shopping D também tem. É que eu não vou lá no Shopping D também tem. O Shopping Santana ali também não tem nada disso. Eu vou ali no Bourbon ali, que é mais perto do Shopping Santana. Ainda existe o Shopping Santana? Esse só em Shopping Rico. No Shopping Cidade Jardim tem. Tem também. Tem também? Ô Everton. Pois não. Como é que não sai de lá? O negócio é Zona Norte, filho. Vou em shopping de outro lugar? Você lembra daquela banda, o Gueto? Você acha que eu tô saindo do shopping do Iguatemi, do dinheiro? Lembra do Gueto? Lembra do Gueto? Somos quatro garotos da Zona Norte. Lembro, então. Ô, velho, Everton. Pois não. Time. Tricolor, né, Dodô? Tricolor. Fala aí com o homem da jaqueta de plush. O Tricolor. Tricolor. E aí, já comprou seu ingresso pro jogo do São Paulo e Cruzeiro? Com certeza, Motinha. Tá na mão já. Então, ontem... Tinha divulgado 10 mil, né? Ingressos vendidos. Você comprou a moto? Eu já comprei. Você viu que voltou o novo fornecedor lá, né? Não. O velho fornecedor. Sim, é o velho fornecedor voltou. Velho novo. Ninguém entende o que aconteceu e nem o São Paulo explicou, né? Por quê? Mudou de novo? Mudou. É total acesso agora de novo. Tive dificuldade, mas deu certo. Tá brincando. Tô falando sério. Na hora que abriu, porque assim... É, todo mundo queria saber que hora que ia abrir pra vender os ingressos. Mas hoje aí, é só sócio, né? Aí o São Paulo divulgou via a comunicação. Você tinha que clicar ali pra comprar os ingressos. Na hora que você clicava, saía daquele site antigo e foi pra Total Acesso, que era o antigo fornecedor de ingressos do São Paulo. Isso mesmo, foi isso aí. Aí você que tinha cadastro já, você tinha que colocar seu cadastro antigo. Quem não tinha, tinha que fazer, né? E aí você abria pra você comprar os ingressos. É, foi o que aconteceu comigo. Eu abri lá, comprei o ingresso do São Paulo. Né? Mas eu acho, 54 mil sócios torcedores e só 10 mil. Você acha que lota, Motinho? Eu acho que lota, RG. Vai lotar, RG. 65 mil pessoas. A partir de amanhã, a partir do dia 1º. Agora acabou aquele negócio lá de comprar um e ganhar outro? Acabou. Já era? Acabou. Ah, mano, 40 conto. Ah, não dá, né, mano? Toda hora fica... Agora os caras não podem chorar, né? Não precisa mais da ajuda, não. Será? A conta. 40 conto, os caras não. Agora tem cara chorando por causa do preço. 40 conto. Já batendo na galinhada, Mota. É. Galinhada a tua irmã. Ah, culpa. Não, família irmã, não. Culpa, mano. Gambá, vai. Tá bom. Gambá é o teu pai também. Fala do São Paulo, outro. Poxa. E aí? O Milton Cruz é o técnico do São Paulo ou não? Não pode. Não. Tem que vir o professor. Mas o professor, o Aidar, hoje até na entrevista dele, fala que o São Paulo não quer técnico. Mas é o que o Dom fala aí. Ele tem que falar isso, mas já, às vezes já tá tudo certo e não pode mas falar. Mas ele falou que não quer técnico empregado. Então, ele pode esperar ser. O único desempregado hoje são dois: o Mano Menezes, que. Não, dois não. O tem Mano, o Mano não. Menezes, Mano tem não. O Abelão, mas que tem um pré-contrato lá. Tem o Wagner Mancini, tem o Dorival Júnior. Agora... Leão. Mano Menezes, Leão. Acho que não... Agora, ele espera um pouquinho aí, porque daqui a pouco não vai ter mais o treinador empregado. É simples. Brasileirão começa a mandar os caras que mais vão embora. Vai ficar esperando o Luxemburgo? É que nem... Ou se não for o Luxemburgo, gente, ele vai esperar já outro. Mas, por exemplo, o Luxemburgo... Luxemburgo não tá rescisória dele. E o Felipão? Não, Felipão vai sair daqui. O Felipão, a única chance que ele tem hoje é fora do Brasil se ele sair do Grêmio. Aqui em São Paulo... Eu não acho que ele teria vida fácil em qualquer outro clube. Mota, com relação ainda ao Luxemburgo, todo mundo fala... Ah, mas, pô, o São Paulo tá esperando o Luxemburgo rescindir o vínculo lá. O Luxemburgo já falou pra quem quisesse ouvir, em vários canais, em várias rádios, que a multa rescisória dele é um salário, tá certo? É um salário. E o Luxemburgo, ele tinha um salário, ele tem um salário no Flamengo menor do que o Muricy tinha no São Paulo. Ou seja, a multa rescisória do Luxemburgo deve girar em torno de 400 ou 450 pau. Ô, mano, mas a questão não é essa, a questão é política aí, porque o Aidar e o presidente do Flamengo conversam bastante, pelo que dizem, e o Aidar teria falado, presidente do Flamengo, que não tiraria o Luxa. Então... O Kardar falou um monte de coisa, falou que não levaria o Kardec, levou, mano. Não, o Kardar fala não vale. Mas aí é uma questão política, eu acho que tem a ver com essa história aí de uma futura liga de futebol. Você acha que vai ter uma liga no Brasil mesmo, Motinha? Não sei. Esquece liga, Motinha. Mas por que o cara tão... vou tirar o luxo, liga, porque conversei liga, com o Flávio. Liga, eu duvido. E hoje ele reiterou isso, ele falou, legal, não, vamos pegar técnico empregado, nem em times, nem em seleção. Você sabe onde acabou a reunião da Liga, né? Acabou aí com a reunião da CBF. Ô, Motinha, aqui no Brasileirão? Sim. Então, já mete uma sacola logo e já derruba o Luxemburgo. O São Paulo vai jogar contra o Cruzeiro, eu acho que tá mais tá focado nisso, né? No Brasileirão, bobear, vai reserva. Mas o Cruzeiro é freguês já, pô. O Fábio tá cagando lá. Olha, não, isso é verdade. Olha a boca, aí, olha a boca. O Fábio se borra. Foi mal, Dudu. Quando vê o Rogério... Nossa. Mas tem que entrar com seriedade, né, cara? É mata-mata, é outra Libertadores, não dá tempo de recuperar, perdeu, ou empatou em casa, já fica difícil reverter fora, então é outra Libertadores agora. Cara, do Cruzeiro passa, tenho certeza. O próximo a gente pode pensar, mas Cruzeiro, fácil. O Marcelo Oliveira é um treinador que você gosta, amigo? Putz, cara, não gosto, não. Eu acho que ele tinha um time muito, muito bom, por isso que ele foi campeão, um time acertadinho, com vários craques, mas... É, mas ele com o Curitiba chegou duas vezes nas finais aí da Copa do Brasil. Ele é boleirão. Boa noite. Ele é boleiraço. Acho que ele desses novos é melhor. Boa noite, quem é? O Sombra? Puta, sou seu fã, cara, você não tem noção. Ah, cara, muito obrigado. Como olhado. Olha, ele era... Para com isso, animal! Isso, mano! Você é louco! Ele era Sombra quando começou, viu? Agora ele foi promovido a Shadow, velho. Sabe onde eu vi o Mano ontem? Rapaz. Onde? Eu posso falar? Lógico! Pode. O nome dele é Maurício, não é? É. Ai. Ih, mano. Você tá ligado que eu moro no Jabaquara, perto de Indianópolis, não sabe? Sim, mano. Cuidado que o Mano é olha. Você era aquele que tava apoiado no poste lá? Ah, não! Ô, maluco, faz chiclete pra mim, vai. Não. Faz o chiclete que pra que mim. Que isso, mano? Você viu que ele tava lá, então, né? Eu tava lá. Ah, foi você que falou, ai, você é humano, não é? Foi você que tava ali apoiado no poste? Como é que era? Ai, você é humano! Não, eu tava escutando o cara, não lembra? Vai, maluco. Toma vergonha. E olha, outra coisa que o Aidar falou hoje. É brincadeira, mano, brincadeira. Você é o cara, meu, desculpa. Imagina, é nós, amigo. O Aidar falou hoje, viu, chefinho? Também, né? Que pretende, né? Renovar com Luiz Fabiano e Michel Bastos. Inclusive, Luiz Fabiano não. Está no plano do São Paulo renovar com o Luiz Fabiano. Aí o Mano fala que, o presidente falou, há duas semanas atrás, ou uma semana, ele falou que quer ir embora, vai, que não vai fazer força. O Altair, de semana passada, falou que o interino não vai ter interino. Mas o Aidar é bipolar, porra. Você sabe por que isso aí? Na minha interpretação, seguinte, o Luiz Fabiano, ele tá pé da vida, deve estar querendo ir embora muito logo, e aí o Aidar tinha menosprezado aquela situação do Luiz Fabiano. E eu acho que pode ter acontecido... outros capítulos nesse Inter aí, de tipo, não quer que eu vá, então também não vou jogar, que se dane, vou embora, etc e tal. Mas aí veio a contusão do Allan Kardec. E aí veio aquela situação que o Pato não podia jogar contra o Corinthians. Aí veio a pergunta, vou pôr quem? E agora o único jogador que o São Paulo tem pra atuar dentro da grande área como centroavante, que não é a melhor condição do Pato, é o Pato. Que pode ser vendido a qualquer momento e ir embora, e o São Paulo de uma hora pra outra... Falou assim, agora depende de mim, né? Então, nada... Ó, isso aí, pra mim, não passa de uma frase política pra tentar fazer um agrado ao Luiz Fabiano. Animar o cara. Agora, na boa, só se o Luiz Fabiano for uma porta pra cair nessa conversa. Mas quem vai comprar o Pato, cara? Não é isso. Não é só velho. Sempre tem um pé descalço pra um chinelo velho. O dinheiro do Rodrigo Caixa a gente tivesse que usar pra outras coisas. Ô, Everton, a questão é o seguinte: quem é que vai? Tudo bem. E se o Pato se machuca? Ah, isso é fácil, né? O Luiz Fabiano, eu acho que não fica no São Paulo. Você entendeu? Acabou Luiz Fabiano, o contrato, gente, tchau. Luiz Fabiano não suporta mais ficar no São Paulo. Ele quer ir embora. Não suporta mais ficar no São Paulo. Ainda mais depois dessa história aí. Você acha que ele se arrependeu aquela vez lá que a história começou com a família dele, né? O Luiz Fabiano postou lá no Instagram do Aloysio Boi Bandido. Ô Boi, volta que a 9 tá aqui pra você. O Luiz Fabiano quer ir embora. Aí vem essa historinha aí. Boi Bandido é o fim. É, não. Mais grosso que cano de passar. É, agora eu gostaria de comentar uma coisa com você. Você falou que você não gosta do Marcelo Oliveira. Que ele pegou um time arrumadinho, sei lá. Ó, e com craques. Deixa eu falar uma coisa. Os craques que então a gente fala aí do Cruzeiro, eles não eram craques até estarem na mão do Marcelo Oliveira. É, você tá falando do Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro era do Curitiba, ninguém dava bola, como não davam bola pro Robinho, que tava no Curitiba e hoje está no Palmeiras. Mas foi a mesma coisa com o Tite e com o Mano Menezes na primeira passagem pelo Corinthians. Ninguém daquele time lá era craque, virou depois. Aí, Ricardo Goulart era um garoto que apareceu no Goiás. Dizem até que o São Paulo não o quis, ou de repente vai que não rolou a negociação, mas era um rapaz que apareceu no Goiás. É verdade. No Goiás. Aí vamos ver lá outros jogadores lá. O Egídio, lateral esquerdo, refugiou. Ah, esse já era bonzinho, cara. Hoje tá no Palmeiras, mas ele passou pelo Ceará, ele passou por tudo que é revelado. Flamengo, ele foi xingado. Ele passou por tudo que é lugar, foi lá. Newton, o Newton, volante. Newton Glicerina. Formado, foi aquele que não fez o gol e comemorou? Isso. É isso aí. Bom, formado pelo Corinthians, rodou pelo Vasco, deve ter jogado segunda divisão, etc e tal. Mas era banco o Nilton, não era? Não. Bruno Rodrigo, que era o zagueiro titular Bruno também. Bruno Rodrigo, que era refugão aqui. O Santos não quis pagar. Refugão. Não é que era refugo, mas era tido assim com antigo. Ah, nem vou fazer quer força. Embora? Vai, beleza. Jogou na Portuguesa. Marcelo Moreno, que não deu chute na bola em lugar nenhum. É. No Cruzeiro, fazia gol. Então é o seguinte, eu acho que o Marcelo Oliveira tem mérito, sim, na montagem. Claro que a gente também não sabe o quanto tem mérito também. Toda a equipe de direção, diretiva de futebol do Cruzeiro. Sim. Né? É que eu acho que ele não tem cara de cara que chega e dá bronca, sabe? Tipo, falar mesmo, assim. Parece que ele fica meio mortão, assim, tipo. Boleiro, né? Amigão. É, vem cá, bate nas costas. Ele dá uma bronca, né? Ele fica na orelha ali e fala, ô. Mesmo às vezes com um elenco bom, o cara não consegue fazer o time funcionar. Mas acho uma tendência nossa de torcedor querer sempre um técnico que seja austero, porque a gente sempre. Nós torcedores, nós vemos os jogadores como crianças mimadas, não é isso? É verdade. Crianças mimadas. Então é natural que a maioria dos torcedores queiram ter nos seus times como é o nome daquela da babá lá? A Nani? Super Nani. A gente quer sempre técnico que seja Super Nani, que chega lá e dá palmada na bunda do jogador. Nem sempre isso dá certo. O Muricy não é um cara que passa a história de. Não passa a ideia de, tipo, dar bronca em jogador? Ah, mas depois que o Michel Bastos, aquele dia que ele foi cobrar uma lateral, o Muricy foi falar e ele, tipo, tomou a bola do Muricy. Eu falei, nossa, o Muricy tá. Sem moral nenhuma. É, mas o Marcelo, velho, que você falou, o Marcelo tem uma história que ele colocou o Marquinho, que era do Palmeiras, Vitória, da Bahia, o caramba, pra jogar de titular no Cruzeiro, em dado momento da campanha. E o Dagoberto, que era considerado uma. Entendeu no banco lá mesmo. Começou a chiar no vestiário, nos bastidores. O Dagoberto começou a fazer uma revolução pra ele jogar. E não, Marquinho. Marcelo mandou embora, hein? Eu não vou dizer que o Marcelo Oliveira é o melhor técnico do mundo. Mas vou dizer uma coisa. Eu vejo com bons olhos. Mas ó, vou falar isso. Ele é boleiro. Marcelo Oliveira, ele teve o seu destaque lá no Cruzeiro porque ele teve tempo pra trabalhar com uma equipe aí que era desacreditada. Formada por refugos, e a gente cansou de falar isso aqui. Hoje, no São Paulo, se ele chegar, ele já precisava mostrar trabalho pra ontem. Eu não vejo hoje no Marcelo Oliveira, talvez aí, o punch que o Luxemburgo teria pra assumir uma situação dessa. Não, eu acho que hoje o melhor, o professor ideal... O professor é o cara. Eu acho que o Luxemburgo é o cara mais capacitado pra pegar o São Paulo hoje. Me parece, que mas também o Marcelo... penso assim. Gente, mas o Marcelo Oliveira é bicampeão brasileiro. Mas no Cruzeiro ele teve tempo pra trabalhar, como enfim. Tempo? Ele chegou... Hoje no São Paulo, se ele chega agora no Morumbi, ele precisava mostrar trabalho ontem já. Mano, o Marcelo Oliveira não tem... Marcelo Oliveira não gosto muito dele também. Ele não teve tempo nenhum. Chegou, pegou um rabo de foguete. Tirou o Cruzeiro pra cair. Aí montou um time lá que ninguém acreditava, Tá certo? Lógico que ele tinha pressão lá. A pressão lá, a torcida lá, proporcional à torcida do Cruzeiro. Montou um time e foi bicampeão brasileiro. Tá certo? Eu adoro o Muricy. Muricy é meu amigo pessoal, ele é um baita treinador. Mas quando é o Muricy que ganha três brasileiros, a gente endeusa. O cara montou um time desacreditado. Então, que ninguém... mas quem falou o contrário? Então, mas, ele, falou mas contrário. Não é que ele teve tempo pra trabalhar. Ele pegou um rabo de foguete lá e conseguiu montar o time. Nem o cruzeirense mais fanático ele acreditaria naquela primeira campanha do Cruzeiro com aquele time que seria campeão. Mas é que tá, Sombra. É muito mais fácil o torcedor que vê um time desacreditado em campo, RG. O torcedor do São Paulo também tá desacreditado. Mas é que tá, o São Paulo hoje, Benja, é diferente de situação. Porque tem elenco, não tá jogando bem? Não tá jogando bem, mas no papel tem um bom time. Nenhum treinador. O Cruzeiro, naquela primeira conquista do Marcelo Oliveira, o torcedor do Cruzeiro ele olhava pra campo e ia falar, velho, não dá pra comprar resultado com esse time aí. Nenhum, é muito mais fácil. Mas nenhum treinador. Perdeu pro São Paulo, esquece, hein? Nenhum mesmo campeão brasileiro perdeu pro São Paulo. Nenhum treinador que vai chegar no São Paulo, gente, nem o Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians também eles perderam. Pega o São Paulo na quarta. E no domingo vai falar, olha, o São Paulo agora é esse. E não esqueça que o Marcelo chegou lá... Mas por todo o cotidiano, não é só fazer jogar bola, beijo, por tudo que envolve a situação do São Paulo hoje. E não esqueça que o Marcelo chegou lá com opiniões fortes e divididas. Até porque ele era ídolo do Atlético. Mas marcou a identidade do Atlético. E ele não conseguiu trabalhar no Vasco, que ele teve uma passagem no Vasco que era tão bagunçado o Vasco, que o Marcelo ficou, acho que ficou quatro, três meses. Quem conseguiu trabalhar? E ele veio e fez o trabalho. Rapidinho, no São Paulo é fácil, pô. Pega um gato morto, bate no Reinaldo até o gato miar. É capaz do gato ressuscitar, velho. E o Reinaldo não jogar nada. É capaz do gato sair andando e o Reinaldo continuar ruim de bola. Vai na minha. O gato não tem culpa disso, não. Então, quer mandar abraço pra quem, amigo? Ó, Paulo Ar tá fora, né? Momentaneamente, sim. Tá. Eu tenho duas filhas, cara. Eu queria aquela promoção da Bozano. Tem ainda ou não? Putz, amigão, acabou ontem, cara. Do Kidzani, acabou, cara. Ah, então beleza. Dá um salve pro meu amigo Daniel, que a gente vai no jogo todos os jogos. E um abraço pra minhas duas filhas e pra minha mulher. Tá de bom tamanho. Beleza, cara. Olha, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Fique sempre na audiência da Energia 97, tá bom? Beleza, um abraço. Valeu, cara, até mais, tchau, tchau. Ficou tristinho, não tinha os ingressos agora. Acabou. Vai fazer o quê? Quem disser a frase da Bozano ainda ganha o kit, hein? Promoção número 1, Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Nós estamos na sequência sempre. Esse foi o primeiro. Então agora vamos a mais um ouvinte. Isso. Na sequência sem parar, 3 ouvintes na sequência. Com o aplicativo Sem Parar Táxi, você chama e paga seu táxi com muito mais agilidade. Sem parar em todo lugar, até no táxi. Vamos lá, mais um ouvinte no mais ar. Toca as Drubal. Você viu o Ceará campeão da Copa do Nordeste? Caralho! Truco! Moleque! Cara, só tem que encostar o carro aqui, é uma emoção inenarrável falar com vocês. Espera aí, ô louco! Coloca o Sombra aí, meu! Calma, tá muito fora. Primeiro encosta o carro. Não vou sair daqui, calma. Respira. Isso, não encosta nada, dirige assim. Tô voltando do trabalho, cara. Que emoção falar com vocês nesse trânsito de São Paulo, é impressionante. Já encostou? Encostou aí, meu brother. Encostei, agora vamos conversar, trocar ideia. Qual o teu nome completo? Thiago. É Thiago com TH ou não? Não, tem. Thiago. Thiago do quê? Thiago. Thiago Reis. Só isso? Thiago Reis Santos, 3 vezes sem juros. Domênico, só um detalhe. Reis, eu lembro de hoje é o dia do Santo Reis. Já ouvi tanto essa piadinha, não, cara. Não é piadinha, é uma música. Não é piadinha, é uma música. Porque vai ter agora uma estátua do Tim Maia lá na Tijuca, onde ele nasceu. Tem que ter agora. Tem que ter, teria que ter. Tim Maia é o mestre, hein, meu? Infelizmente, nasci em 91, não pude assistir de vez o cara, mas olha... Só que você perdeu. Biografia fantástica. Mas é o sobrinho dele, aquele gordo ridículo. Não chega nem perto. Que é isso, mano? Eu consegui ver um show do Tim Maia. Eu vi o Tim Maia no Olímpia. Não consegui ver. Eu vi no Olímpia. Mas porque ele faltava muito no show. Mas era melhor, vou te falar, era melhor ouvir o Tim Maia no disco. Mas é o seguinte, o cara morre e o nego fica lamentando que morreu. Mas você vai ver? Ah, você foi no show? Não. Eu fui. Não fui. Eu fui. Falei, ah, mas eu ia falar, não, não é que o Tim Maia não ia no show. Aí eu morre. Vi portuário aí morre e fala assim, nossa. Gostava do cara. Gostava do cara. Nunca foi num show. Fale, mas por, era fale, não fale. Mas era difícil ele ir no todos show. Os... Sombra, era difícil ver show dele. Eu fui. Todos os caras que eu gostei, eu fui ver show na vida. Olha, não foi não. Então parabéns. Ô Sombra, fui no Raulzito. Ô Sombra, é simples saber os shows que o Dom vai. Só o show que tem um camarote, né? Ah, o Vinte conhece mesmo. É verdade, conhece, é verdade. É verdade. Sábado eu fui no Monstro e tinha camarote. Sim, eu tava lá na camarote. Não vem não que eu tô sabendo o setor que você foi. Tava setor, no não tinha setor? Quem te arrumou o ingresso? Puta esqueminha de backstage legal. Backstage? Ah, tô ligado. Você tirou foto, caiu a casa, hein? Olha, caiu a casa, hein? Olha, então o meu ingresso veio errado, porque eu adoraria estar no backstage tirando foto com o Ozzy, com o Rob Halford. A dogaguinha. Você não conseguiu porque os caras estão velhos e indisposto. Foi por isso. Ah, então por isso que eles não. Eu gostei da matéria. Ai, rock gourmet. Os caras fizeram rock gourmet. É, mas eu vou, velho. Desculpa interromper aí a conversa. Ah, tá, fala aí. A ligação tá meio que piscando. Eu quero participar do torneio de poker. Acabou de acabar aí. Poker acabou, hein, mano. Acabou as vagas. É o seguinte, as vagas acabaram. O que nós estamos montando é uma lista de espera. Conforme... Sim, sim, opa, já coloca o meu nome na lista. Se houver alguma desistência, conforme a sequência aqui, nós convocamos as pessoas da lista de espera, tá bom? Mas boa, você já tá com o nome aqui. Que time você torce? Pô, solta aí, né? Tricolor! Rolou! Vai no jogo? Vai contra o Cruzeiro, as Marias? Pô, cara, eu não sou sócio torcedor, até 2013 eu fui sócio, depois eu tranquei. Não tava gostando mais do Juvenal, tava gastando meu dinheiro à toa. Eu acho que foi na mesma fase que você mandou aquele discurso fantástico falando que você tava deixando de ser sócio, mas continuando a ser torcedor. Aí. Foi o mesmo período que eu tirei. Mas estou esperando, quero A partir do dia 1º estará à venda para todo mundo. Sim, mas vai ser mais exato. Vai aqueles bagulho que ninguém quer, Motinho, os caras. E agora saiu a atualização, 11.500 ingressos vendidos pelo sócio torcedor. Ah, tá bom, né? Ô, rapaziada, eu que o bom desculpa já mora, meu, pelo amor de Deus. Vai, fala onde é. Cara, eu vou dar uma dica aqui em São Paulo. Thiago. Você tá num lugar ruim, rapaz. Não estamos conseguindo ouvir você direito, rapaz. Você separou o carro, você tá andando. Não, eu encostei, mas peraí, eu ando um pouco. Agora tá aqui, bom. Não, tá ruim. Jardim Suécio, tá bom, Rodolfo. Tá não deu pra entender. Alguém entendeu o bode? Ele é do Viva Voz, né, amigo? Jardim o quê? Jardim Sorocabano. Sorocabano, ah, meu parceiro. Isso parece aquele papo do cara que fica internado, né? Liga pro hospital pra levar mais. Não, tinha aquela música do... Tinha aquela música do Guilherme Arantes, lembra? Sorocabana, desci um dia de Sorocabana. Mas olha, o Jardim Sorocabana que eu conheço, eu trabalhei perto de Jandira. Não é ali perto de Jandira, depois de Alphaville, não? Cara, GPS mesmo! Você acreditou? Eu menti, acreditou. Ué, eu inventei o bairro. Meu Deus do céu. Eu trabalhei em Jandira. É próximo de Alphaville mesmo. É isso aí, velho. 8 km é Alphaville. 8 km, isso mesmo, 8 km. Eu ia errar, eu ia falar 6 km, ele falou 8 km. Mota, você prefere KM ou KY? Ô, Thiago, e agora o tricolor, cara? O Aidar falou assim: enquanto não aparecer um novo técnico que seja do nosso agrado, etc., tá efetivado o Milton Cruz. Acho que vai ser talvez a mais duradoura permanência do Milton Cruz como técnico, né? Qual a sua opinião sobre isso? Eu gostei um pouco do Milton Cruz, o intervalo que ele ficou. Eu tive a honra de conhecer o Milton Cruz pessoalmente, uma pessoa fantástica, mas não tá para patamar para ser técnico do São Paulo ainda, tem que ou estudar. Eu acho que ele deveria continuar na carreira de técnico, não voltar a ser auxiliar, pelo conhecimento que ele tem de futebol, já jogou bola, é goleiro, conhece todo mundo, mas... discordando do meu pai, que é santista, que hoje odeia o Luxemburgo, eu queria o Luxemburgo como técnico do São Paulo, acho que ele daria certo e seria bom para o São Paulo e para o Luxemburgo, acho que juntaria o útil ao agradável E eu acredito que ele faria o Ganso jogar bola pela primeira vez no São Paulo, que é um jogador que eu espero muito, porque tem classe, tem potencial, mas tá deixando a desejar muito e muito. Isso seria porque o Luxemburgo tem aquela... ele passa sempre aquela impressão de que é o técnico que gosta de trabalhar com medalhões e que os medalhões costumam funcionar melhor com o Luxemburgo? É, são os galácticos do Luxemburgo, né? Eu acho que desde quando eu não sou tão velho, mas sou um estudioso de futebol, gosto muito do esporte como se, e sempre escuto falar, ah, os galácticos do Luxa. Pô, nome e os jogadores do São Paulo tem, isso ninguém pode negar. Mas agora jogar bola tem um que chama... tá difícil, viu, cara? Mas tem um que chama Reinaldo. Isso é questão de você fazer o cara acreditar. Mas o cara acreditar na ideia que você faz. Você tem que dar. Você lembra aquele jogo que. Você lembra aquele jogo que faltava 10 minutos de jogo acabar? Tipo, tinha o Beckman. Né? É Beckman. É aquele lá, Beckman. Beckman, o Zidane, o Ronaldo, o Beckman. E faltava 10 minutos pro jogo acabar. É. Aí eu fui pra Derevechar, tinha 10 mil pra bolar um plano de jogo pra poder vencer o jogo pra ficar perto Barcelona. Porque o Madi tava precisando ganhar o jogo. Madrid. Pra recuperar a confiança. Aí eu falei, Beckman, faz o seguinte, põe a calcinha no rabo em cima do calção, fica ali na frente quase zagueiro. Vai olhar pra sua bunda, o Zidane vai meter a bola, o Ronaldo faz jogo. Foi 1-0, porra. Você lembra disso, não? Claro, quem não lembra? Mas velho, Beckman. Beckman. O pai do Thiago, santista, deve estar ansioso aí pela final do domingo. Odeia o Luxemburgo. E você, santista? Que o Luxemburgo trabalhou muito tempo no Santos. Não vejo razão nenhuma. O Luxemburgo todo mundo conhece. O Luxemburgo foi bem no Santos. Não tem esse ódio do Luxemburgo. Aliás, eu gosto do Luxemburgo, sempre defendi o Luxemburgo. Aliás, o Luxemburgo no Santos, ele sempre foi muito útil. Principalmente quando a presidência do Santos estava na mão do Marcelo Teixeira. Porque entregava o futebol para ele. Que dava a impressão que o Santos, na gestão do Marcelo Teixeira, com o Marcelo Teixeira, péssimo gestor. Parece ser um péssimo gestor. Mas quando dava na mão do Luxemburgo, a coisa se encaminhava melhor. Você lembra de 1997 que eu treinei um time que tinha umas estrelas horríveis no calção? Eu cheguei vice-campeão. O Luxemburgo, ele foi um prato cheio, ele caiu como uma luva no Santos quando o Marcelo assumiu, porque o Marcelo realmente de futebol, ele tem o dinheiro. Então o Marcelo, quando entregou pro Luxa, nossa, foi um prato cheio. Ele brincava de The Sims. E... no time do Santos. Vai lá. E tem favorito São Paulo e Cruzeiro ou tá equilibradíssimo? Eu acho que é Fábio contra Rogério. E pelo retrospecto, não dá nem pra falar, né? O mito, acho que vai classificar a gente de novo, mas vai ser na bacia das almas. No sacrifício. São Paulo é o time da fé, né, Sombra? Então, não é verdade. Mas você acha então que vai ser assim, na bacia das almas... O mito contra o Fábio. Você acha então que assim vai depender de uma cobrança de pênalti no final do jogo lá em Minas? O São Paulo precisando fazer o gol e o Rogério cobrando pênalti? Vai ser assim? Tira as palavras da minha boca, porque eu acho que vai ser. Vai ser. Pode preparar o coração aí, Motinha. Aí a manchete vai ser. Locutor de rádio morre durante a cobrança. Tem Libertadores, essas coisas do sofro. Pelo amor de Deus. Mota. Não aguento, ô, Motinha, prepara o coração ter... aí, cara. A gente não pode chegar difícil, até velho. A semifinal sem dor de cabeça, pelo amor de Deus. Mas o Mota. Não, com pênalti não. A zaga do Cruzeiro era Manuel e Dedé. Hoje em dia tá Paulo, André e Léo. Tá mais fácil. Mas eu acredito nisso, tem que acreditar nisso. Eu não posso acreditar que o São Paulo vai pra pênaltis contra o Cruzeiro. Mas e o ataque do lá? Cruzeiro? Ataque do Cruzeiro é o Damião. E o reserva artilheiro da perna de pau. É o seu Damião. É o seu Damião. Não machucou o Damião? Não. Se machucar, o substituto é o Henrique, o artilheiro da perna de pau. O Cruzeiro machucou as coisas. O Henrique é ruim, hein? Então vocês estão bem. Rapaz, o Henrique é pior do que... Eu acredito nisso. O Henrique... Agora, fica esse o ouvinte falando de pênaltis. O Henrique é pior do que prender a fimose no zíper. Ele é ruim. Analisando os dois times, eu acho que o São Paulo leva uma ligeira superioridade. Ligeira superioridade. Eu também acho. Analisando os dois times, uma ligeira superioridade. Acho que o De Arrascaeta, o São Paulo tem que marcar muito de perto. Se deixar jogar. E o Cruzeiro vai ter que marcar o Michel Bastos. Ué. E vai ter o Wesley. Ô, Sombra. Sombra, só pulando um pouquinho vai o Cruzeiro, que a gente já tem que pensar no Boca River na próxima fase, que eu acho que o Cruzeiro passa. Aí não. Então, que vem o melhor. Não, que vem o melhor da Argentina aí, que vai ser outro jogão. Só mas a eu favor queria comentar que passe um assunto aí, cara. Que eu acho que o mundo do futebol tá ficando maluco. Por quê? Ô, Rodrigo Caio, no Atlético de Madrid, por essa bolada... Não, detalhe, o presidente falou hoje que por 67 milhões só. Ou seja, quer 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. É, mas... Pô, você tá de sacanagem, mas... cara. A gente tá falando de Rodrigo Caio. Mas não tem muito mais por aí, filho. Mas, ó, anota aí. Grava aí, ó. Grava aí. Anota aí. Eu concordo com o Vini. Rodrigo Caio vai pra Europa. Grava aí. Rodrigo Caio vai pra Europa. E vai fazer sucesso. Certeza. Igual o Casemiro, né? Igual ué, o Casemiro tá no, na o Champions. O Casemiro tá lá no Porto e o Real Madrid tá ali de volta. Cara, é, quantas vezes... Mas saiu hoje na Europa que o Atlético de Madrid tá contratando o Gorkuf, hein? Com dinheiro gigante. Ah, o Gorkuf é meio armador. Não é, sombra. O Gorkuf é velho. Gorkuf não tem 25 anos. Imagina, o Gorkuf não é velho? Não, o meio da França não, não é velho, não. Ele não tem 25 anos. Ô, é um bom armador. Thiago. É mais? 20, 30? Não. Dica, sombra. Saudações tricolores é pra quem? Não é velho. É velho. 27 hein? Anos. Ué, pesquisei. Já tá subindo. Ué, dois anos a mais, dois anos 25 já. O Emerson Sheik não tem 40? Tiago, olha. Eu não vou nem perguntar. Oi, é palpite pra final do Paulista. Menos, tá, quem vai ser campeão? Ah, tá bem. Cara, filho de Santista, né? Então eu tenho, não posso torcer pro Palmeiras, cara. Eu acho que dá 2-0 Santos, 2 gols do Robinho. É. O Gorkuf tem 28. Aí, ó. Não é tão velho. Não é esse jovem que você falou. Ah, mas também não é tão velho, acabado com o cara. Não é tão velho, mas empatamos. Você mandou 20 anos. É, eu vi 28, vai. É. Você mandou 45. 40. Não, não mandei 40, não. Você mandou 25. Tiago. Abraço, Tiago. Pra quem? Mas quando joga aí Santos-São Paulo, cara, se você perde aí do Santos, que nem aconteceu agora, você fica muito puto, assim, teu pai te enche o saco ou pelo fato do seu pai ser santista você fica mais tranquilão? Ah, eu fico um pouco tranquilo, sim, é... Pera aí, passando aqui do lado do meu pai, tô falando aqui no estádio 97, papita. Opa! Tá falando de pai, acabei de passar do lado do meu pai aqui, conversando, ele ficou ouvinte de vocês também, mandando um WhatsApp aqui pra mim. Oh, tá aí, dá um abraço pro meu velho aí, Santista, da época do Pelé, cara. Fala que eu mandei um abraço pra ele. É o seguinte, manda um abraço pro seu pai. É seu fã, RG, e ó... Não sei a sua idade, cara, mas eu, se ele é o RG número 2, ele deve ser o 3, cara. Eu sou jovem. 6.0, meu pai, velho. Pega 10, multiplica por 3. Eu sou muito jovem, cara. Sobe a potência de 5. Ah, nossa, número de pi. As pessoas, quando chegam aqui, elas ficam estarrecidas. Ô, Thiago, um abraço, boa noite. Cara, eu queria agradecer vocês, sou ouvinte de vocês de há muitos anos, É prazer é olhar no relógio das 17h30, já procurar o rádio do celular ou do carro ou pra ouvir vocês. Sou ouvinte há muito tempo, tento ligar várias vezes. É a primeira vez que eu consigo falar assim que eu ligo. Queria mandar uma moela pra minha namorada corintiana, infelizmente. Daniela, te amo, amor. É, Daniela, hoje é dia do espaguete no molho, hein? Queria mandar um abraço pro meu pai aí, Santista, que eu amo tanto, meu velho, grande amigo. E pra todos vocês da bancada, sou seu fãzaço, Sombra, Mota. Valeu, cara, o mano obrigado. Aí que nem falou nada, mas é um mano, cara, gente boa pra caramba, deu muita risada. O mano tá muito doente. Ele tá pincelando a garganta, velho. O mano tá ruim, é uma sinusite. Ele nem se intrometeu, nossa. Né, mas faz parte. É, ele tá dando... Ele tá com a garganta ocupada, por isso. Não, não é garganta não, tô com sinusite. Portuga tá dando uma força pra ele. Ô, tô dando. Um abraço. Um abraço a todos vocês. Bom Benjamin, um abraço pra você. Camisa de Vênus, curto também. Também te acompanho no Instagram, vejo lá o que você posta nós. Sempre. Camisa de Vênus é alienação. Um abraço aí pro RG. Oi? E fica camisa na linha. Camisa de Vênus é alienação. Falou, velhinho. E fique na linha que você vai falar com a produção, tá bom? Together, valeu, Sobra. Valeu todo mundo. Parabéns, pessoal. Valeu, velho. Vamos a mais um ouvinte. Aí estamos numa sequência sem parar. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. É o momento que nós temos 3 ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar. Participe. Verdade. É muito bacana. Você vai participar aqui com a gente. Vamos trazer o terceiro ouvinte da sequência sem parar. Boa. Lembrando, viu? Muita gente querendo aí as vagas pro segundo torneio de pôquer do estádio. Mas estão encerradas, hein? As inscrições encerradas, tá? Agradecer a todos que se esforçaram, conseguiram suas vagas pro torneio ligando aqui no programa. Ou participando dos pedágios do Estádio 97, tá? O torneio de pôquer do estádio, que tem apoio da H2 Clube, vai acontecer no dia 15 de maio em Pinheiros, lá na sede da H2, na Henrique Schaumann. Então vamos lá, o terceiro ouvinte da sequência sem parar, Dodô. Vamos lá. Dodom. Ô, Domênico, oi. Mas você atendeu o ouvinte aqui, sim, ó? Ah, não, atendo o ouvinte porque tá na sequência sem parar, depois tá eu falo. Alô. Alô. Eu sou um cara... Tá aprendendo, hein? Puta, tá, mano, aprendendo. Eu ia falar isso, um cara, um cara tá perspicaz. Aprendendo, cara. É um cara perspicaz. Cara que tem teve a sensibilidade. É verdade. Sou muito perspicaz. É, alô. Alô? Quem fala? É Anderson. Anderson. Consegui, baralho! Alwin. Eu perdi a esperança, baralho. Acertou. Não foi falar merda antes do tempo aí, ó. Anderson do quê? Anderson dos Santos. Só isso? Só isso? Só isso. Quantos anos, Anderson? 36. 3.6 hoje, RG. O que você prefere, Domênico? Não sei o quê. Você prefere, assim, Anderson só ou Anderson acompanhado? Ah, ah, sensacional. Eu vou dizer uma coisa pra você. É de extremo bom gosto o humor do RG. É. E qual que é o bairro aí? Bastante. Oh, legal, né? Concordância geral. Vocês estão animados, hein? Para. Bom gosto, foi legal, Anderson. Foi legal. Extremo bom gosto. Foi um de cada lado, foi legal. É, eu não sei porque que esse é deles aí. É. Foi um com desdém, eu achei. É. Colocaram umas dúvidas, né? Ô, Anderson. Oi. Bairro. Bem, meu bairro é a cidade maravilhosa. É o bairro maravilhoso que existe em São Paulo. É Vila Maria. Beverly Hills. Vila Maria, um abraço. A Beverly Hills brasileira. Um abraço pra todos da Unis de Vila Maria. E quantas todos, vezes, cara? Minha escola de samba. Quantas vezes já pegou dengue, senhor? Para, meu filho. Lá não tem dengue, não. Não. Zona tem dengue. É a freguesia que tem. Aí, o rapaz Amigo! Mais precisamente na comunidade da Marconi. É isso aí, muito então, bom lá. Eu morei na Cerejeira, lá em cima, perto da Praça Kobe. Conheço. É nóis, pô. Vila Maria não tem pra ninguém. É a Marconi é tudo nosso também, mano. O bagulho é louco. Fala, velho, você queria é falar o quê? Que tá. Vem já até ponto lá. Que coisa, hein? Você queria falar o quê aí, meu Kobe? Velho? Não. Eu não vou há muitos anos lá. Aonde? Na Marconi ou na Vila Maria? Não, na Marconi faz muitos anos. Vila Maria, olha, outro eu vou aí almoçar, às vezes, quando... Lá é bacana. Maior festa, né, quando você chega na Marconi lá, né? Não, não é festa. Fogos pra todo lado. Abraço ao meu amigo Valtinho do Lagoinha, que está sempre nos ouvindo. Grande Lagoa. Ah, Lagoa. Time de tradição lá. É. O bagulho lá é diferente. E ainda tem os rachas da Marconi com a funerária, eu não, amigo? Que beleza, belo clássico. Parou já. Tem os rachas ainda aí da molecada da Marconi com a funerária, acabou. Não? Mais ou menos, tá mais suave. Falei? Você acabou beijando os jogos, assim, mano. Antigamente era legal, mas já faz uns anos que perdeu um pouco. Acabou, morreram. Acabou, morreu todo mundo. Não, jogos bons ali, mano. O que tá dominando aqui na quebrada aqui, que ninguém tem sossego, é o tal do fluxo. Isso daí é sexta, sábado e domingo, aí não tem jeito, ninguém dorme aqui. Que festa de fora de fluxo. Desculpa, explica o que é esse tal de fluxo. O que é o fluxo? Ah, fluxo é o seguinte, chega na sexta-feira, vai, por exemplo, hoje, véspera de feriado. As festas de rua lá, mano. As festas de rua. É funk na rua até... Não, mas pera. Tá ligado com alguém. Peraí, funk de funk, peraí. Não é esses bagulho. Não, é Miami Batistão. Quando eles falam funk é aquele, né? Você acha que vão ouvir o Anitta, Domênico? O funk na Marconi, mano, é os batidão, mano. É os proibidão, Domênico. É funk brasileiro. É os proibidão do Rio, mano. MC Brinquedo. MC Brinquedo. Não, porque isso não é funk, né? Funk, o funk verdadeiro é outra coisa. Pô, isso daí é um batidão aí. Ô, véio, mas batidão, gente, pronto, essa é a palavra. Deixa eu perguntar, os caras ainda estão destruindo o carro aí no fluxo aí, meu amigo? É. Ou não? Cara, é assim, ó. Começa o funk meia-noite. Quando é 1:30 da manhã, a gente só tá escutando as bombas do choque aqui. Certo. E o carro, os caras roubam ainda carro pra destruir aí ou não? Roubar carro pra destruir, pode falar isso. Ué, mas já é verdade. Fazem mais aqui. Aqui é o seguinte, deixa o carro na rua, no outro dia tem dois. É lógico, quase tem dois. Mas isso em São Paulo também. Os caras vão dançar o funk, pisa tudo nos carros, amassa o carro todo. Tô falando sério. Tá louco? Não, tô falando sério. Na rua, vira banheiro químico, né? É, o carro fica todo destruído. E a maioria dos carros que os caras fazem isso é produto de roubo e furto. E o time, Sidani? É, fazer o quê? Tá. É o mundo que eu conheço, né, pô? E o time, Galinho? Beleza, hein? Bem, meu time é o melhor do mundo, é o Corinthians. Coringão, né? É tudo nosso. Eu suspeitei que você fosse corincadão. Ó, amigo. Pode gravar lá, futuro campeão da Libertadores. Com certeza. Cadê o fanfarrão? Não tem fanfarrão? Correndo! Ouvinte fanfarrão! não ia passar batido isso. Ô, amigão, coincidentemente, o Corinthians ele pegou o time mais fraco da próxima fase aí nas oitavas de final da Libertadores, que é o Guarani do Paraguai. Mas isso em tese, e... né? É, em tese, porque né, depois começa mas a rolar bola, ele pode foi ser que a coisa o, mude. Mas ele, ó, é o mais fraco, mas peraí, ele não foi o pior classificado. Não, não foi. Quem foi o pior classificado? Foi o River. Foi o River. Tá vendo? Foi o River, ué. Mas então, quem que você se pudesse escolher pela campanha que fez? O River ou o Guarani do Paraguai? O River ganhou um jogo só, mano. O Cruzeiro mesmo. Ih, Cruzeiro, o River ganhou... Mano, o River ganhou o último. Chega com moral contra o Boca agora. Ele ganhou uma partida. Pode ter medo, ganhou não, o último. Mano. A questão não é ter medo, Mota. A questão é que se você puder, talvez, aí pegar um adversário mais fraco, isso é melhor, tá na cara. Mesma coisa, você quer pegar numa pré-Libertadores aí, vai, uma porcaria, vai, um Guarani do Paraguai ou quer pegar um Boca Juniors, uma pré-Libertadores? Mas, mano, na Libertadores uma hora você vai ter que jogar com alguém. É só evitar o bicho tá feio. Quanto mais pra frente você empurrar o confronto, melhor é, gente. É isso, óbvio. Em tese é verdade. Em tese não, é lógico que é. Mas uma hora vai ter que jogar. Nem sempre se traduz em verdade. Imagina, fala, amigão. É assim, ó, eu sou do tipo de pessoa que pensa assim, ó. Eu não sou o tipo do cara viciado, que vai à cidade, porque com essa velhice que tem, eu prefiro assistir na minha casa. Agora, então, assim, na parte time, por exemplo, esse Guarani do Paraguai, é assim, ó, eu não conheço. Então a gente tem que ir devagar, porque às vezes a gente pensa que é um A, e às vezes acaba sendo um B, entendeu? Sim. Às vezes pode ser uma, tipo, uma... Pode surpreender a todos. Como não? Você entendeu? Pode chegar lá e passar o carro, mas pode chegar lá. Pode ser o Tolima, né? Mas, ô, amigão, com relação a esse negócio de adversário, eu qualifico esse negócio de dificuldade de adversários na próxima fase da Libertadores, Motinha. Assim como a nossa vida, por exemplo. E lá vem. Sabe por quê? É verdade. Então, lá vem história. Com a sua. Vem aqui fora, mano. Não, com a nossa vida mesmo. Pedro Bial. Mais cedo ou mais tarde. É que sua vida é diferente. Mais cedo ou mais tarde. Você vai ter que assumir algumas responsabilidades na sua vida, como pagar contas, etc e tal. Mano. Quanto mais tarde você começar com essa responsabilidade, melhor é. Ou não. É, lógico que é. Quando chegar a responsabilidade mais forte, você não tá preparado, vai tomar. Imagina. É. Então, quanto mais demorar pra pegar os adversários mais tradicionais, melhor é. Vai pegar agora, por exemplo, o Guarani do Paraguai. Passando, possivelmente, aí pela ótica, talvez aí o favoritismo é do Racing. Tá certo? Mas o Racing pode ser que perca também, que o Racing não tem camisa. Mano, tá pode ser que venha o Anders aí. Aí, possivelmente na semifinal, amigão, aí vai vir chumbo do grosso. Porque pode vir ali Boca, pode vir River, pode vir São Paulo, pode vir Cruzeiro. Ou pode vir algum time de baixo, se for Atlético Mineiro ou Internacional. Porque na semifinal de vocês... O cruzamento tiver... com os brasileiros. Isso, se tiver o time brasileiro embaixo ou Atlético ou Inter, vocês podem mudar o cruzamento. Mas eu acho que dificilmente vai acontecer. Atlético ou Inter, um se elimina, o outro teria que chegar na semi. Nessas próximas fases da Libertadores, amigão, você teme qual adversário? Você não teme ninguém? Porque o corintiano é destemido, mano. Não, eu não temo. Ele não tem, não foge no pau. Legal aqui. Pois é, mano. Ele, toma vergonha, mano. Ele pergunta, ele responde. Ele já dá a resposta. Não, tem alternativas, A, B ou C. É assim, o que vim veio, vamos pra cima, entendeu? Ganhando ou perdendo, eu sou corista do mesmo jeito, mas não tenho assim não, cara. Na boa. Entendeu? O que vim veio, vamos que vamos. Você sabe que o Corinthians é tipo, mano, é um time que, mano, quando a gente vai assim, ver o jogo, é um sofrimento tão grande, mas tão grande, cara. Esses dois últimos jogos aí, do Palmeiras e do São Paulo, não digo nem tanto do São Paulo, mas o do Palmeiras, cara. Meu, a gente tava lá na rua, eu acho que você conheceu a torcida do Geraldão, lembra a torcida do Geraldão, com o Marcos Alvinegro? Meu, eu tenho esse bandeirão até hoje, ele tapa o sobrado da minha casa, assim, ó. Cara, meu, pensa no sofrimento, sabe? Aí chega aquela hora do cara bater o pênalti, sabe, meu, ninguém quer falar, eu não falo com ninguém, eu fico isolado, entendeu? Então o time do Corinthians, ele é assim, cara, tem time pra ele, o que vem, veio, e é isso mesmo, entendeu? Eu também acho, mano. O Corinthians é o time a ser batido pra variar nessa Libertadores. E agora que eu começar a engrenar, velho. Mas preferiu escolher o Guarani. Segura. Né? Ô, mano, o Corinthians é um entre os quatro. Só pode escolher quem tem a possibilidade, bacana. Ô, mano, agora quem capengou até a última rodada pra classificar, não pode escolher ninguém mesmo, não. Eles falam, tudo vem aquilo que vem. Menos o Galo. Menos o Galo. O Atlético Mineiro é bom time. Mas é bom pegar o Guarani. O Santa Fé é bom time. Vem a quem vier, aqui é Corinthians, rapaz. O Tigre é bom time. O Boca é bom time. Tem um monte de coisa. Ah, o Tigres aí, também, ó. Tomaram o sufoco é lá contra o Sucre aí, aquela porcaria. Não, ganharam, velho. Fora de 2x1. Ganharam fora. Tava perdendo o jogo. Não, tomaram todo sufoco. E aí? Na altitude? Olha, ué, que altitude? 2.000 e poucos metros. Ah, mas altitude é La Paz, que é 4.000. Você tá de brincadeira, rapaz. O cara fala, ai, 2.000 e poucos metros de altitude. Que altitude? Mano, um time que tem Guerrero e Sobs. O Tigres ainda não é nada disso, não. É um recado aqui do Roberto Toca falando para o Sobs era. Os gambás vão perder pro Racing como sempre perderam. Esse cara é pro inferno. Como um cara pro inferno? Cara é pro tava inferno. Aqui, você sabe quem é o 10 do Racing? Ó, o irmão do Romero. O primeiro argentino que o Corinthians pegou na Libertadores já passou o carro. Foi o São Lourenço que é o atual campeão. Mas lá não é. Vem a Racing. Ganhou uma e empatou outro. Vem a Racing. Você ganhou uma e empatou outro. O Racing é mais tradição. Vem a Racing. Vem a Boca, vem a River. O irmão do Romero vai calar tua boca. Anderson, vai, um abraço pra você. Boa noite. Tudo de bom. Fique sempre na sintonia aí do estádio, da Energia 97, tá bom? Tá, mas deixa eu só falar uma coisa pra vocês, Sobra. Ó, eu escuto vocês todos os dias. Eu trabalho com caminhão. Sim. Eu tive que parar o caminhão aqui no... Tentar parar o caminhão no acostamento aqui da Jacupê, porque isso aqui tá um inferno, tá tudo parado. Vixe, Itaquera. Outro dia estive por aí. Cara, vou falar pra vocês, vocês são impagáveis. Muito obrigado. Vocês é um calmante pra gente que... Eu, pelo menos, que trabalho com caminhão, que é muito estressante esse trânsito aqui. Então, meu, se eu não escutar vocês, cara, ó, eu acho que eu me infarto, entendeu? Não, faça isso. É Vila Maria, você é... Não faça isso. Não faça isso, não. Fica, não faz que podemos perder o 20, vocês, não, velho. Eu acho vocês, meu, programa uma fase da hora, mano. Obrigado, velho. Obrigado mesmo, velho. Se precisar fazer um pião aí com o caminhão, você disponibiliza o caminhão pra nós aí? Pra quê? Demorou, tudo nosso. É nóis, mano. Fazer um pião. Que não quer nem perguntar o que é isso. Dá uma volta. Eu vou mandar uma comentada em homenagem a vocês aí. Aguenta aí, ó. Boa. Ele caiu. Ou ele caiu da ponte, ou ele apertou sem querer o botão do celular dele e não apertou, velho. Essa foi a sequência sem parar. Você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para ir comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi e o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, cara. Sem parar, em todo lugar. Até no táxi. Esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM. Também no oferecimento. Vamos falar agora da Perfect Brasil, senhor Benjamin Bach? Vamos falar da Perfect. O homem do camarote. Olha, a Perfect, eu vou em camarote até lugar que não tem, né? Veja, larga de ser mentiroso, falso e cretino. A Perfect é... No Moses tinha camarote e tinha... Eu tinha backstage também, né? É isso? Benja, você sabe que é coisa das coisas, cara. Coisa dos caras que fazem evento. Essa história. Pergunta pros caras que fazem evento. Todo lugar tem a sua área VIP, não vem com essa. Então pergunta cadê a minha credencial do backstage. É, tava junto mesmo. E olha, a Perfect é mesmo... O quê? Tava junto, meu. E o Tobias que me contou. O Tobias também. A Perfect, um abraço pro Casão, cara, fora de série. A Perfect é mesmo cheia de novidades. Escuta essa. Agora tem a promoção que é só para proprietários de Sprinters. E também é muito fácil de ganhar, olha só. Os 10 primeiros proprietários ou condutores de Sprinter que enviarem e-mail para saque@perfectbrasil.com.br vão ganhar um componente de suspensão para o seu carro. Vou repetir, hein? Os 10 primeiros proprietários de Sprinter enviaram um e-mail para saque@perfectbrasil.com.br ganharão um componente de suspensão para o seu carro. Mas tem um detalhe: no e-mail você tem que escrever o número do Renavan da Sprinter, tá bom? Não esqueça de colocar essa informação no e-mail, que é o número do Renavan da Sprinter. A promoção é por tempo limitado, termina hoje, hein? Então só a Perfect dá peças de suspensão para donos de Sprinters. Então aproveita aí, meu, você está no seu smartphone, está aí na tua casa, já corre, manda um e-mail para saque@perfectbrasil.com.br e não esquece de colocar o número do Renavan da Sprinter. Então já sabe, né, amigão? Na hora de pedir peças de suspensão, peça com perfeição. Peça Perfect. Um abração lá pro Gerson, pro seu Pedro, pra Débora, pra Nancy e pra toda a família. Lá é uma família mesmo. Da Perfect Brasil, Zombinha! Legal, vamos ver. O que foi, Motinha? Você tá acenando aí? É, deixa eu falar. Eu ia dar uma notícia aqui, falar. Se eu sair, eu vou. Né? Se ele o chefinho deixar, eu vou. É a seleção do Campeonato Paulista. Seleção do Campeonato. Então vamos lá. Seleção do Campeonato Paulista, diga. Vamos lá. Fernando Praz, Fagner, sim. Gil, David Braz, Zé Roberto, Gabriel, Arouca, Robinho do Palmeiras, Lucas Lima, Robinho dos Santos e Ricardo Oliveira. O técnico é o Oswaldo Oliveira. O craque, né, do Campeonato Paulista foi o Ricardo Oliveira. A revelação foi o Rafael Longini. E o craque da galera foi o Robinho do Palmeiras. Tá certo. Bom time? Só Santos e Palmeiras, né? Não, Corinthians tem o Fagner, Corinthians tem o Gil. Só os dois. Mas o que é um absurdo, deveria estar, ó. Quem é melhor, Guerreiro ou Ricardo Oliveira? Ricardo Oliveira. Tá de brincadeira. Mas, RG, eu acho que os dois poderiam formar aí a dupla de ataque dessa seleção. Também acho, mas hoje. Olha, Ricardo Oliveira. Tá certo, o Elias poderia estar nisso daí também. Se tivesse alguém do São Paulo, só se fosse o Michel Bastos. Michel Bastos, eu acho que devia ter. Só se fosse o Michel Bastos. Eu também acho que deveria ter. Eu só acho que devia divulgar a lista final depois do jogo final. Jogou. Você não conhece? O jogo final, mas o Arouca não jogou. Vamos falar agora do nosso novo patrocinador, a Singapore Airlines. Singapura está fazendo 50 anos e quem ganha presente é você. Sabe por quê? As tarifas Singapore Airlines estão super promocionais. Presta atenção, você que quer ir para Barcelona em classe econômica, você vai pagar a partir de $688. Parece mágica. Classe executiva a partir de $2,488. Quem está acostumado a viajar já sabe, tá barato demais. Para viajar para Singapura em classe econômica, a partir de $1,288. Classe executiva a partir de $4,888. E tem destinos, por exemplo, como Bali, na Ásia. Você vai de classe econômica pela Singapore a partir de $1,388 e a executiva a partir de $4,988. Então você já viu. Para mais informações, consulte hoje mesmo o site singapoair.com ou o seu agente de viagens. A Singapore, você já sabe, é uma das maiores e melhores empresas aéreas do mundo. Ou essas passagens aqui indo aí de Singapore para a Europa, Barcelona, $688. Opa, tá barato demais isso aqui, hein? Pode começar a voar. Vamos lá, Singapore Air. Podia passar o feriado lá. Podia passar o feriado. Vamos passar, vou agora. Tchau. Volta aqui, ó. Não acabou o programa. Esse é o Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Perfect Brasil, seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Ô, velho, vamos chamar o Juca, que não aparece faz tempo? É só chamar. Ah, o Juca. Juca, tá bem, gente? Juquinha? É, depois da viagem pro Barcelona. Ô, meu, o Juca já... Sabe onde ele tá acampado? Aonde? Frente ao Bourbon. Mentira. Não. É, mas eu fui fazer vistoria lá, não vi ele. Não, sabe aquele desnível que tem da pista... Lá naquele descampado? Sei. Tá lá, acabou. No caminho pro campinho. Tá copiando atrás da placa. Caraca, tá já? Lá, tá lá. Meu Deus do céu. Aí, Domênico Gato. Diga lá, RG número 2. A garota chega pra mãe reclamando do ceticismo do namorado, né? Certo. Aí, mãe, por que tu faz isso? Por que tu faz aquilo? Pô, mãe, não acredita em inferno? Que coisa. Aí a mãe calmamente responde pra ela. Filha, case-se com ele e deixa o resto comigo. Ah, não! Sensacional! Aí vai, meu! E vou te dizer, véio. Nada é mais real do que essa piada, hein? Olha, você tá conhecendo o inferno aí? Não é fácil, acho que é casado, sabe? É o bar, cara. E o Mila vai ser vendido mesmo, né? Cara do bar. O Mila vai ser vendido aí. O Milan? É. O Mano falou que o Milan era um clube decadente há uns 5 anos atrás. O Berlusconi tá vendendo a parte dele. Quando eu falei, né? Ah, tá na cara, porque o próximo passo do Milan é fechar a moto. Que isso? É verdade. Hoje o time, ó, Domenico Gatto, hoje na Itália, a gente tem quatro patamares, tá certo? Juve é o primeiro patamar. A primeira é a Juve. Juve a Juve tá ali com o time mais forte. Não, mas esse cargo aí já tava, já durante algum tempo ficou muito... Durante um tempo não, muito tempo. Ficou com a Inter de Milão. A Inter de Milão durante um tempo aí tava com um time bem forte. Hoje não é o caso. Mas você pega ali, ó, a Juve tá no primeiro patamar. A Inter, ainda querendo ou não, consegue se segurar um pouco ali, ocupa o segundo. O terceiro, Domenico Gatto, então esses times aí como Milan, tá certo? Que tem história, tá certo? Você coloca lá Milan, uma série de outros clubes Roma, aí, Roma, Lazio, mesmo balaio aí. Roma, Lazio, etc. E o resto aí é o balaio que tá lá no quarto escalão, que aí tem Getafe, Tenerife, esse monte de porcaria mas também. É Espanha, né? Tá certo? Não, mas é o mesmo balaio, Portugal. Porque Europa, você pega assim, ó, você coloca o primeiro escalão aí da Itália, tá certo? Esses três aí que eu já te falei ali, ó, o primeiro isolado é a Juve. É. Tá certo? Você coloca no segundo escalão ali, você põe ainda a Inter de Milão que tá ali sozinha. O terceiro escalão da Itália, você tem ali, tá certo? Põe ali o Milan, põe a Lazio, põe a Roma, aí que são times ainda que tem expressão. Agora, quarto escalão ali, ó, Torino. Hoje na Itália, o que significa o Torino? Não, um clube que subiu agora há pouco tempo. Torino, porcaria. Era grande, mas... Você pega a Fiorentina hoje, porcaria. Ó, aí eu falei da Itália, você vai pra Espanha, Getafe, porcaria, Levante, porcaria. E cair no brasileiro. Ó, entra tudo no mesmo escalão, é o quarto escalão do futebol europeu. Levante e Getafe cairiam, né, porcaria. Levante e Getafe, se jogam aqui, Levante, Getafe, Granada, essas porcaria. E um cair tudo aqui no Brasil. Mano, é verdade. Mas é um time que tem tradição, com uma Granada grana, seria uma bomba aqui, hein? Né? Para, gostei. Cairia com uma bomba aqui. Vou levar pro meu show. Vou levar você pra Rede TV. Muito obrigado. Mas com um aporte desse aí, de muita grana chegando, de repente volta, né? Não, mas é a alternativa, Motinha, pra que esses times aí possam se salvar. É, porque tá tem história. Pintar aí um shake, pintar um cara aí cheio da grana mesmo, aí um Berezovski da vida, pra poder dar uma aliviada. O campeonato mais legal em termos aconteceu de... Aconteceu isso com o Chelsea, aconteceu com o Manchester City. Em termos de equilíbrio, o campeonato mais legal de times que tem mais condições de fazer jogos bons pra gente assistir aqui é o inglês. Que tem 5 ou 6 times... Que tem nível de chegar ao título. Eu acho que City, Arsenal, Chelsea. Mas ó, futebol inglês também, ó, peneira. São bons, peneira, não, porque não, ó, aí, por não. mais que eu pera também ache que se a gente pegar aí dos torneios nacionais ali, Domenico Gatto, o mais interessante pra que você possa assistir, de fato é o inglês. Mas também tá cheio de time porcaria, hein, gente. Tá cheio de time porcaria aí também. E o único que se recusava era o Portuga, né, Domênio? Por quê? Quando era solteiro, lembra? O quê? A gente saía e falava pra ele, levante, levante. Sensacional. Jamais. Ele não conseguia. Ficar sentado com o Tuninho. Ele não conseguia. O Tuninho era grande amigo meu, Tuninho. Um abraço, Tuninho, da Leográfico. É verdade. Olha saudade, só, agora eu quero dizer aos senhores o seguinte, um recado muito importante. Meu amigo RG número 2, meus amigos. Diga, quero dizer todo ouvido. A partir desta segunda-feira, dia 4 de maio, você vai poder comprar... Vai poder encontrar ingressos para a festa junina do Energia na Véia. Não. E dessa vez, meus amigos, vai ser muito legal. Serão 2 dias. Como assim? 2 dias de festa junina. Na Véia? Dia 27, teremos, além dos DJs do Energia na Véia, teremos o show de Fábio Júnior. Você tá de brincadeira. Fábio Júnior, olha aqui, ó. E é um lugar que lota de mulher. Você quer ver mulher? Vai no show do Fábio Júnior, meu irmão. Para, mano. E as mães? Você não sabe nada. Lota de viúva também. Não, é bom, Fábio Júnior. Também. Fábio Júnior, Fábio Júnior é ao vivo, tá certo? Se você quiser, também pode comprar ingressos para os 2 dias com desconto. O ingresso está na venda aqui na Energia 97, na Embaixada Dance Music, nas lojas Tente Beat e lojas Offner, tá bom? Consulte o site www.festaenergianaveia.com.br. Os valores, os pontos de venda completos, onde você vai comprar em até 5 vezes sem juros os ingressos, viu? Ingressos online, já à venda no site ingressorápido.com.br, viu? Festa Junina do Energia na Véia. Dia 27, Fábio Júnior. E? Dia 28, sabe quem? Quem? Dia 28, Ultraje a Rigor. Ô, bom pra cachê. É louco, velho. Bom demais. Ultraje a Rigor. Sensacional o Ultraje a Rigor, hein? Olha, 2 dias de festa junina, vai ser muito legal. 27 e 28 de junho, com os DJs do Energia na Véia também fazendo as festas. Um abraço pro Roger, pro Marcos Klein. Legal pra caramba, né? Olha lá. Isso aí a gente tava lá, hein, Sombra? Hein, Dudu? É da nossa época, a gente tava lá, hein? Olha lá. Temos escolher presidente. E como, tá, e como essa inútil tá atual, velho? Isso que é triste. Ó. É pior que é. Um abraço pro grande. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil! Essa época era o Leôncio pra na bateria ainda, o Carlinhos. A gente somos inútil. Achei, olha o disco dos caras aí, ó. É isso aí. Aqui a banda, ó. Essa primeira formação aqui. É o Leospo, o Carlinhos, o Roger. Voz em guitarra e sax. Leospo na bateria. Carlinhos na guitarra solo, Maurício no Maurício baixo. Batista e o Leospo. E o Leospo na bateria. Legal, né? Se diz aqui. Eu vou te falar, inútil, inútil é um hino. Inútil é um hino. Tem várias, mas pra mim nós vamos invadir sua praia. Show de bola, hein? Então não vai perder, não vai perder. Uma vez eu fiz uma paródia de inútil, o Roger gostou pra caramba. Gostou, né? Foi legal, cara. Não se esqueça, então, a partir de segunda-feira, 4 de maio, você já encontra os ingressos da Festa Junina do Energia na Veia, tá bom? Ingressos à venda, repetindo mais uma vez, Energia 97, aqui Paulista 1439, nono andar, horário comercial, Embaixada Dance Music, Galeria 24 de maio, Lojas Tent Beat, Lojas Offner, você pode consultar o site, já tá o site? O alto da cidade já? Até a beira do carro. Acesse agora que você vai ter informações completas no festaenergianaveia.com.br. Tá bom? Festaenergianaveia.com.br. Você vai, por exemplo, ver lá valores, pontos de venda completos, tá bom? Onde você vai poder comprar e parcelar em 5 vezes. Olha, Greg, 5 vezes. Você pode chegar e comprar os 2 dias. E aí é sair mais barato, né? Você compra os 2 dias do ingresso lá, você compra... Ah, não, quero ver os dois. Quero ver Fábio Júnior no sábado e quero ir ver também o traje agora no domingo. Você compra os dois com um valor melhor. Olha agora. Que legal, hein? E o quê? Não é legal? Legal pra caramba. Não vai perder, hein? O Benjamin vai estar lá, né? Óbvio. Se os senhores vão estar lá, claro, com certeza. Tá certo? Bom, é dado o recado. Pula agora. Agora! Ao som de Ultraje a Rigor, Benjamin, baque, fale por favor do grupo S. Vamos lá. Ó, eu recomendo. Olha só, amigão, se você que procura... Não, olha só, se você que procura mais qualidade de vida, então venha conhecer o Le Village na Casa Verde. É, bah, Casa Verde. Aí é legal, Esther, hein? Bah. Um bairro que é pura tradição, um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo. Tem apartamento de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. Ó. Pra onde? Tá, nem... Tá demais. A gente vai ficar. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esther. Apartamentos para moradia, investimento do tamanho que você procura. Então não perca. E o quê? Pode ser que você ache gostoso ficar em companhia tão saudável. Pode até ele ser bastante recomendável. Então não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde. E desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulta, infantil, guarda, churrasqueira e muito mais. Agora. O quê? Nós vamos invadir sua praia. É. Visite o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Você pode ligar agora. Liga agora. Vai ficar feriadão em São Paulo? Vai lá ver o Le Village. 3951-3888. Eu recomendo. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. Ah, é, é. Ó, o baixão. É, atração da Festa Junina de Energia na Veia, no dia 28 de junho, dia 27, Fábio Júnior, como já disse o Domênico Gato, né? Muito bacana. Informações, festaenergianaveia.com.br. E ó, já que estão falando de eventos, né? Vem aí o resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, tá bom? De 22 a 24 de maio. E vou fazer o seguinte. Tá bonzinho hoje. Atenção. Tá bonzinho? Tá bonzinho. São 7 horas e 26 minutos. Quem fechar agora, até as 8 horas, o resort do Estádio 97, tem 30 e ganha um par de ingressos para a festa junina. Não. Com direito a escolher ou sábado ou domingo. Caraca, velho, que show. Poxinho de escola, é. O cara escolhe, ele quer ver o Fábio Lima sábado. Então, olha aí, que prêmio legal, cara. Você vai no resort do Estádio 97... E dá, no dia 27 e 28, você ainda tem esse belo prêmio, cara. Olha, você vai assistir legal, em um dos dias, você vai frequentar a festa junina da Veia, tá? Aliás, festa essa que você pode levar crianças até 12 anos, que as crianças não pagam, né? Então, preste atenção. Ligue 2896-4665. Repita. 2896-4665. Ligue agora, faça sua reserva. Parcele em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. E quem fechar hoje... ganha um par de ingressos ou para o primeiro dia da festa, ou para o dia que tem o show do Fábio Júnior com os DJs da Veia, ou para o dia que tem o show do Traje com os DJs da véia. O telefone. Escolha. Mas ligue agora, 2896-4665. Ligue já. Hoje, fechou, ganhou. Fechou, ganhou, tá certo? Yeah. Aí o ingresso só vai receber lá, lá no resort, já vai receber os ingressos, tá? Legal, vamos, mano, a mais ouvintes, 3284-7090, calma. Mota, percepção do mano, agora é ouvinte, 3284-7097. Vamos lá, oferecimento de Pirelli, promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. É. Alô. Caraca, velho, nem uma esfirra. Quem fala? Alô. Oi, quem fala? Alô, Carlos. Ô, Carlos, tudo bom? Tudo bom? Carlos do quê? Carlos Jordão. Carlos do quê? Jordão. Só isso? Apenas. E quantos anos? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu, que é a idade do médico, velho. Eu quero meu pai. Não estava cortado, mas tudo bem. ORG 3.3, hein? Eu não tenho a menor dúvida. É, do que, RG? Do quê? Não tenho a menor dúvida. Mas qual é a menor dúvida que você teria? De domingo. Olha o que você vai falar, RG. Não, vai ser um Jordão, velho. Ah, sensacional. Santos e Palmeiras? Isso é verdade. É, isso é verdade. Eu vou falar que hoje São Paulo está parecendo Campos do Jordão. Esse frio. Por quê? Ah, nem tanto. 16 graus, não, tá frio. Calma, tá? Não, por isso, 16. Por isso que você pegou tua jaqueta de plush? Sim. Cara, eu não vi uma jaqueta de plush há mais ou menos uns 30 anos. Mas você já usou? Lógico, quando eu tinha mulher, moleque. Mas faz uns e 30 anos. Calça de plush não, é ridículo. É. É coisa de mulher, né? Não, calça de plush é de mulher. Jaqueta de plush também é. Quer ver? Domingo, você tem jaqueta não. De plush? Tá não, vendo? Você nem quer plush, hein? Puxa, é uma coisa que eu usava. Mas agora que eu... Mas os jovens coxinhas da época usavam. Então, você usou. Eu falei há 30 e poucos anos atrás, isso que eu acabei de falar. É. Eu não vi uma jaqueta de puxa. Acho que o Fernando, que é bem coxinha, usou o Zé, não. Não, ele usa. O Zé não usava, não. Usava, não. Perderam a qualidade. O Zé não. Zé. Tem cara de ter usado. O Zé não. Por mim. O Zé não usa. Ah, não tem cara. O Domênico usava aqueles agasalhos azul. Se fizer frio, o moto vai. Ele gosta de usar essa calça pra marcar o capô. Ah, não. Ah, não. Peraí. Isso. Aí não, divino. Bicho. Essa mania que ele tem, né, de embutir, né? Ô, velho, qual que é o bairro que você mora aí, cara? Vila Formosa, Domênico. Zona Leste, querida. Certo. Tem um cheiro de churrasco lardado, né? Tá certo, e o time, brother? Vila Alpina, cacete. Também. Forte Clube Corinthians, Paulista, Domênico. Zona Leste, tudo nosso, mano. Ô, amigão. Me paga, o jogador tá mandando mensagem. Por me paga, hein? Não, não, não estão mandando mensagens, não. Inclusive, esse áudio que o senhor tá divulgando aí... Eu não tô divulgando, tô comentando. Ué, o senhor tá divulgando. Não fui eu que divulguei. Você acabou de falar, você fez uma afirmação. Eu divulguei aonde? Você acabou de fazer uma afirmação. Não, eu falei que os caras estão falando. Não, os caras estão falando é muito subjetivo. Você tem um microfone, se você repercute isso, pronto, você tá dando agora ênfase. Ele vai dar... Nossa, ué, a partir do momento que você tá dando crédito numa notícia que é uma mentira... Tá bom, mano, vai, faz o Jornal Nacional aí, vai. Não é Jornal Nacional, mas a partir do momento... Gente, o próprio Christian, não, pelo contrário. Minuta! O próprio... É o contrário, ele faz tudo direitinho. Ué, a partir do momento que o próprio Christian desmente... Ouça, não é... Não, pelo contrário. A partir do momento que o próprio Christian desmente a informação, falando que quem divulgasse isso seria processado, acho que se você continuar dando ênfase, é que você tá chamando pra ser uma bucha. Mas eu não divulguei nada. Vocês querem? Nenhum. Divulgou, sim. Eu tô explicando o que saiu. Não, eu peguei o bonde andando. Explica aí. O Mota, vazou. Que porra é essa de recado? O Mota hoje inventou uma história e vazou aí pro mercado. Via WhatsApp, que tem via Twitter, via Facebook. É verdade, foi ele. Não, ele nem para de falar merda. Via Facebook. Olha lá, tá vendo? Você via Facebook. Limite, atenção, Twitter, não tem limite. Instagram. Pior que tem gente que acredita. Ele não tem limite, o Benjamin. Limite calma, é. Bota, calma. Olha, agora ele vai sair, quer ver? Ele vai ter um mito. Não, a informação é a seguinte, Sombra. Hoje vazou um áudio aí. Vazou. Tá certo, é comentário do Christian, que é o jogador do Corinthians aí, metendo pau, falando um monte, enfim. Mas ele tava falando? Ah, não. O Mota baixou um aplicativo que isso é mentira, vozes, já foi desmentido pelo próprio Corinthians. Não, mas que vídeo, não foi que o Mota, porra não. É essa, ô... Não, Sombra, foi o áudio que divulgaram aí, o cara reclamando aí de salários, essas coisas aí, falando um monte de bobagem aí. É uma bobagem de ontem, mas o contrato do Ricardo Oliveira. Não vale nem a pena repercutir, porque o próprio jogador já desmentiu. Na época das mídias sociais, e com hoje, com tudo, toda a tecnologia que tem, o nego faz o que quer. E não era o Christian falando, isso é fato, não era. O que o mano quis dizer é que repercutir coisas aqui, nem outro, repercutir aquele contrato do Ricardo Oliveira é ridículo, não tem nada a ver. Como não? Não, é fake. Mas aí o Ricardo Oliveira não tinha desmentido ainda. O Mota, quando trouxe a informação, o Ricardo Oliveira não tinha desmentido. Então não precisava ter trazido a informação já. Precisava. Por que não? Até aí não se sabe se era verdadeiro ou não. Agora, tudo aquilo que é desmentido não é verdadeiro. É que na internet hoje todo mundo falsifica. Hã? Oi? Tudo que é desmentido não é verdadeiro? Depende, mas desde que a pessoa mesmo... Tem que ter prova. Não, mas é que tá. Desde que a pessoa interessada naquele fato vai lá e desmente, tá certo? A partir do momento que não existe uma prova mostrando que é ela mesmo... Não, mano, eu até acredito que seja verdade, óbvio. Acredita-se que é mentira. Ô, mano, até acredito que seja verdade. Aqui a gente tá num país que a gente costuma ver tanto político falando... Eu? Essa voz não é minha? Imagina! Mas eu quero dizer que isso nunca foi meu. Em geral, o que nós, cidadãos, fazemos? Ah, tá! Eu não vi nada. Um monte de gente... Tem o caso do Wesley no São Paulo. Todo mundo falava, ninguém tinha prova, ninguém podia falar nada. Mas depois se confirmou o Wesley no São Paulo. Mas até ali... Mas é diferente. Mas aí não é uma acusação de nada. Tô falando, mas todo mundo divulga sem saber se é verdade ou mentira. Não, mas aquilo todo mundo sabia que era verdade. Ué, sabe, você tinha prova? Eu cravei aqui há muito tempo. Falei, mas não tinha prova. Como que eu vou pegar o contrato? Mas ali não é o Ataíde chegou a falar que não. É, mas o Ataíde sabia e não podia falar porque judicialmente ele não podia falar que não. Mas até que ele comprovar que o Wesley estava no São Paulo, mas ali não é uma denúncia. Até ali, o máximo seria uma barrigada. Mas é um outro grau de seriedade, mano. Agora se eu chego e você divulga um áudio falando não, é diferente. É lógico, gente. É outro grau. Mas é uma denúncia, tá certo? Pegar e falar, ó, esse cara é um bandido. Por exemplo, eu chego agora e falo, o Mota é um bandido. Se eu não tiver uma prova mostrando que ele é um bandido, ele me processa. É que nem o Benjamin falou a besteira que ele falou agora. O quê? Que... Fui eu que divulguei. Bandido? É. Mas ele tá brincando. Via Twitter, brincadeira, legal. Twitter, Instagram, Facebook. Aí começa o... Facebook. Os seguidores dele me enchendo. Nossa, mas tá chato, hein, velho? Ô, Mota. Não, tá mas pergunta pro Nossa, mas você tá lá. Nossa, meu, você tá dizendo que tem mais bom humor. Eu quero fazer as coisas, falar qualquer coisa aqui. Nossa, meu. 10 pedras na mão. Vai tomar uma sopinha quente, vai fazer um tricô. Eu vou mesmo. Mota, velha chata, velho. Deixa eu te ensinar um negócio. Você fica com esses negócios. Ó, primeiro que nós somos um programa de rádio. O que acontece com o seguidor de cada um nas suas mídias sociais é problema de cada um. Tá certo? Ninguém aqui é contratado pra ter mídia social. Tem problema com suas mídias sociais? Cada um que resolva o seu. Ah, fica enchendo o saco? Sai da mídia social! Sai do negócio! Porra, eu só tô comentando, porque é isso. Eu tô quando ele fica falando as besteiras da mídia social dele, você não fala nada. Eu falo de mídia social, não abre a boca. Mas o senhor fica atiçando geral. Atiçando o quê? Atiçando. Mas eu tô falando geral. Pô, não pode falar nada. Eu tô falando geral. Tá bom, então. Ó, pode falar, eu vou sair, eu vou tomar um mingau e vou. Toma um mingau, Ó, amigão. Ah, eu vou sair. Mingau do traje. Com relação ainda, já que a notícia aí são salários atrasados do Corinthians. Vai atrás do Mota na cozinha. Vai lá. A diretoria do Corinthians, ela se pronunciou na tarde de hoje falando que não conseguirá cumprir o compromisso que havia prometido aos jogadores de quitar esses débitos ainda essa semana. Mas parece que agora, até quarta-feira que vem, a coisa se resolve. E aí, cara? A expectativa é grande por parte dos torcedores também, porque o jogador, mesmo que ele esteja dando o máximo de si, por mais que os jogadores estejam jogando e tentando fazer o melhor que cada um pode, o cara não consegue, talvez, aí estar 100% focado quando ele tem o salário atrasado. Não sei se você já teve esse tipo de problema na sua empresa. É duro. Mas o cara, quando ele não recebe em dia, é complicado. O cara tem contas, tem despesas. Por mais que os caras tenham um alto salário, Sombra, esse dinheiro pode estar comprometido em algum investimento, em algum imóvel. Não é só porque o cara ganha muito que ele não tem o direito de receber o dinheiro. Que... Porque a vida dele é baseada naquilo, etc, lá, velho. E tal. A não ser que haja algo muito bem acordado entre o clube e o jogador. Por exemplo, eu não vou dizer qual jogador e qual clube, mas essa. Mas o pessoal sabe. Ah, não, mas o Mota, infelizmente, é uma pessoa muito agressiva. O Mota. Tem que castrar o Mota, entendeu? O Mota tem falta de bom humor. O Mota é agressivo. Aí ele perdeu a linha agora. Ele tá nervoso, hein? Eu entrei na cozinha, ele mal com a vida. Tá muito nervoso, eu tô vendo ele tava nervoso. Na cozinha, eu fez com ele. Ele tava na cozinha tomando água, eu entrei e falei, Motinha, cheguei na educação. E foi pro pai dessas frescuras. Não tenho dúvidas disso. E só enfiei o dedo no copo d'água dele. E ele surtou, velho. Ele mas não tem problema. Não, até pra você saber se tá numa temperatura boa pra ele beber. O dedo. Vou te falar onde você tem que enfiar o dedo. Olha, viu como ele é estúpido, velho? Isso. Mas, voltando ao assunto. Ele jogou água também dane o assunto agora. Inundou a cozinha inteira. Sabe, uma falta de... Nem diz o RG. Uma falta de discernimento. Lembrei. Então, por exemplo, tem um clube aí que tem um jogador, porra, ídolo pra caramba, né? Quando às vezes tem os atrasos, não tenho dúvida que ele é o primeiro a ter o atraso. Mas sabe, pelo vínculo que tem com o clube, que vai receber, etc e tal. Agora, isso não significa que porque acontece com um, existe uma relação boa, que todo jogador, porque ganha bem, pode receber atrasado. Mesmo porque, a gente tá cansado de ver... Ontem, a gente tava lendo, essa semana, o Corinthians deve dinheiro pro Souza. Também pra ele, Mano Menezes. Pro Souza, né? Souza, então, Souza, desculpa, Souza São Paulo? Ele ficou no São Paulo? Desculpa, não, gente. Aquele Souza que era centroavante, ele tava jogando no Bahia. O Camenda? O Souza, o pirulão lá. O ruim. Então, às vezes o jogador, ele vê assim, não, mas vai pagar. Não, torcida gosta de mim, vai pagar. Mas ele vai ver a lista lá de jogador lá, que tá há anos e anos e não recebe, e fala, será que não sou eu? Isso não é de hoje, hein, mano? Vocês se lembram quando o Renato era técnico, era treinador do Fluminense? Teve época que ele deu dinheiro, ele ajudava os mesmos. O Sheik emprestou dinheiro no Botafogo. O Sheik chegou a fazer isso. Mas, ô amigão, vezes aqui, olha, uma situação difícil nossa, a gente recorre. Benjamin que teve que ajudar o Mota? Quantas vezes? Pra variar, sempre sou eu. Não é, Benja? Mas, ô amigão, seria interessante a diretoria do Corinthians aí, talvez quitar esse débito aí antes de quarta-feira, hein? Antes desse jogo decisivo que o Corinthians tem contra o Guarani no Paraguai, hein? Você não acha, não? Tá com medo, mano. Eu acredito que o Corinthians tem que ficar. Guarani, mano. O Guarani, né? Se ele escolher o adversário e perder do Guarani, é melhor você morar em Tonga. Gente, a questão não é essa. Não, a questão não é essa. A questão é você deixar o jogador aí tranquilo numa partida decisiva. Ou tô errado, amigo? Eu concordo com você, tem que deixar o cara tranquilo. Só que eu duvido que o jogador no momento. Pior que o Corinthians vai perder, ele vai chegar aqui e vai falar. Falei? Meu Deus. Mano, se você perder do Guarani no Paraguai, velho, você vai ter que morar, olha. Você vai ter que ir pra Tinga morar junto com o ET Bilu, velho. Longe. Ô, Carlos, tua mãe torce pra algum time? Não, por incrível que pareça, a mãe ela torce pro Corinthians, mas ela foi pro português, então ela torce pro português também. Ah, português. Então, tá rolando a promoção do Dia das Mães aqui do Estádio 97. Faz um vídeo da sua mãe no Instagram defendendo a portuguesa e coloca lá a hashtag Estádio97 que te pariu. Aí, cara, os melhores vídeos, nós vamos escalar as mães para estarem aqui no dia 8 de maio, fazendo o Estádio 97. Mas, não, você aqui, tua mãe defendendo a Luzinha aqui um dia, cara? Legal, vamos mudar sim. Tá bom? Falar em Luzinha, parece que o Manuel da Lupa foi expulso hoje do Conselho da Portuguesa. Hoje foi expulso do Conselho. Foi vítima? Foi feito uma apuração. Ele é presidente? Ele é conselheiro. Ele foi julgado culpado sobre todas as acusações das coisas fiscais. E o Roberto Santos, que à época daquele fatídico caso Everton, maior caso de corrupção do futebol brasileiro, foi absolvido. Roberto Santos. E o seu Manuel. Expulso do quadro. Mas ele foi expulso por quê? Por tudo que aconteceu, Sombra. Contas. Que é esse falta tudo? De responsabilidade. Alguém errou, né? Não foi pelo caso Everton. Não, também. Pelo erro que então, teve. Então o Conselho da Lusa tem provas que o Ministério Público não tem? Talvez tenha. É, porque aí você expulsou. Eu não posso afirmar, entendeu? Mas talvez tenha. Expulsou por quê? Não, quer entender. Aí, que às vezes expulso por quê? Né? Expulsou por quê? Porque se foi expulso por causa do negócio do. No caso do Everton, aí então eles têm prova. Um abraço ao seu amigo Reinaldo Godino, que está nos escutando, da Record. Reinaldo Godino. Tá bom. Carlos, olha, um abraço pra você, boa noite, bom fim de semana. Posso dar um abraço pro pessoal que tá me cobrando? Pode, claro. Quero mandar um abraço pro Capoeira, amigo meu, pro Natu, pessoal do Bolouros. E queria mandar um abraço também pro Tabu da Ravá, que a gente vai no quarta-feira junto. Tá bom. Tá boa, gente boa. Então valeu, cara. Um abraço. Maravilha. Um abraço pra vocês aí também. Valeu, cara. Valeu. E olha, os telefones lá da Lox Travel estão bombados, viu? O telefone é o 2896-4665, porque eu prometi que quem fechasse até as 8 horas da noite ia ganhar um par de ingressos pra festa junina na véia. Pode escolher ainda o dia, se vai no dia do Fábio Júnior ou vai no dia do Traje a Rigor. Tá bombado, muita gente ligando. O telefone é 2896-4665. E queria agradecer também o apoio aqui das empresas que estão dando todo o suporte para o resort do Estádio 97. A Cassineira, o Edu Botões, esse site é muito legal, hein? Futiliga.com.br. Com ele você acessa e marca jogos pro seu time de futebol amador. Bacana, hein? E também apoio da Madrugão Suplementos.com.br, né, mano? Opa, isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar produtos para aumentar sua massa muscular ou, quem sabe, emagrecer, basta acessar aí, ó, madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis, tá bom? Perfeito! Estádio 97 tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Também promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Ó, amanhã, dia 1º, feriado, 1º de maio, né? Mas nós vamos estar aqui fazendo Estádio 97 ao vivo, viu? Fique ligado aqui na Energia 97, estaremos ao vivo fazendo Estádio 97. Estádio 97 que também tem oferecimento da Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Estádio 97. Vamos falar da Valetão Pneus, ô? Sequência, o Mota queria falar muito sobre uma informação aí importante. Você está falando sério? Não, ele queria até parar agora há pouco para falar. Mota vai comigo no traje, nós vamos cantar junto. Me quer tocar, me gosta ganhar dinheiro. Dinheiro. Né, Motinha? Melhor não. Imitação de índio do mundo é a sua. Não. Se você que procura obrigado. Qualidade, segurança e garantia na hora de trocar os pneus do seu carro, você sabe onde é a melhor opção. Lógico. É o Valetão Pneus. Então aproveite a promoção número 1 Pirelli na rede Valetão Pneus. Você já sabe, né, amigão, que o pneu Pirelli é o melhor pneu pro seu carro. E agora ficou ainda mais fácil ter o seu Pirelli com a promoção número 1. Na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto pneu é grátis. Isso mesmo, o quarto pneu é grátis e tem mais. Só no Valetão Pneus você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa. Então aproveite a promoção e corra para uma das 12 lojas do Valetão Pneus. Acesse pirelli.com.br e confira o regulamento. Você compra 3 e leva 4 Pirelli. E você já sabe, tem sempre um valetão pertinho de você. Olha, galera de Moema, tem um valetão aí na loja de Moema, na Avenida Jamariz, número 317, Moema. O telefone da Valetão lá é 5051-9857-5051-9857. A loja da Valetão lá em Moema. Acesse www.valetão.com.br. Valetão Pneus, credibilidade e confiança. Revendedor oficial, Pirelli. Zumbinha. Diga, Botinha. Então, a CBF tá fazendo algumas mudanças aí, trazendo novidade, né? Vai ter jogos às 11 horas da manhã de domingo. Ah, é? É. Primeiro é o Grêmio que vai jogar com a Ponte. Eu acho legal, cara. Eu acho legal. Eu detesto. Jogos às 11. Eu detesto. Deveria ter um seguinte tinha, noite. Não tinha? Não. Antigamente não tinha? Tinha, antigamente tinha. Década de 70, teve. Mas eu não assisti. Os anos 90, alguma coisa. Eu gosto de acordar meio-dia, porra de jogo. Ah, RG, toma vergonha. Pô, larga de ser vagabundo. Toma vergonha depois. Vem pra assistir teu time, toma uma vergonha, você tá embaixo. O teu sono é mais importante que o Santos agora. Eu acordo ao meio-dia. Ah, então assiste o segundo tempo. Põe pra gravar, pô. Vê o café da manhã vendo o jogo, RG, é legal. É legal, aí. E olha, você acorda lá deitadão, passando o jogo, beleza. Ô, Dodô. Oi. Os jogadores do Palmeiras aí estão respondendo aí, né? Respondendo? O Leandro Pereira mandou um recado, falou assim, ó, sobre o funk santista aí. Ele falou que... Que funk é esse? Conheci Robinho! Não! Vazou um funk aí do Robinho cantando e vai ganhar de nós. Cadê o funk? Cadê? Tá aí, ó. No site aí, tava vendo? Tem toda a rede social. Saiu no Globo.com, saiu. É o funk que eles gravaram na concentração. Põe aí o Globo.com. Na concentração. Foram feitos. Não era pra ser divulgado, só ia ficar entre eles. Aí vazaram o vídeo. Não, alguém que faz parte do círculo de amizade deles deixou vazar isso com uma outra pessoa. E mandou pros portais aí, né? Sim, vazou. Não era pra ser divulgado, não era um vídeo feito pra isso. E o Leandro Pereira falou. Era uma brincadeira entre eles, pronto. Duvido também que não era pra ter vazado, viu, Martinho? Vamos ouvir. Acho que duvido. sapato, sato, sato do sapatinho. Tô aqui com o Gabigol, ele é o Aço, eu sou o Romeu. Eu sou o rei da rima, então, e vou falar para você. Vamos detonar o Palmeiras, o meu peixão que vai vencer. E o bagulho aqui é louco, nós não tá de palhaçada. Quando ele tá no campo, é várias pedaladas. Pedalada tá que tá na marcação, é o Alisson, o Pitbull, da Vila Belmiro, MM, Alisson do Peixão. E o Gabigol é artilheiro, quando a bola vai ali, ele bloca, ele faz gol, ele faz nós sorrir. E toda essa chove, já falou, demorou, mas o Robinho e Gabigol. Olha só, eu sou do Vade, sou o rei da reunião. Tá ligado que o peixe mora no meu coração. E se deixar eu vir pra aqui, é uma sorte, vai ter sentado. E lá dentro de... Ah, mas já deu pra pegar o espírito da coisa, já deu pra pegar nada de muito. É. Posso falar? Não. Isso aí é legal uma pra promover. Uma parte que ofende, você cortou? Mas não tem ofensa nenhuma. Não, não, mentira dele. Mentira, isso é legal porque promove o espetáculo. É lógico. Do moleque, não tem ofensa. É, o Leandro Pereira falou o seguinte, que ele viu como desrespeito, né? Quem falou? O Leandro Pereira. E... respeito é o sobrenome de banana. E ele falou Leandro o seguinte, banana. Só não chorem depois. Então, mas aí é que tá uma legal. Tá brincadeira. Depois fazer vai lá, ganha, e faz o funk. O porco comeu peixe e tal. Um dos jogos mais legais que eu vi foi Palmeiras e Santos, quando o Santos fazia as dancinhas. O Palmeiras foi, virou o jogo e fez o armeirejo. Não parem de milindragem, o futebol tá muito chato, cara. Mas ele não xingou, não ofendeu ninguém. Mas, falou que vai detonar, ganhar. Ou no Palmeiras, por exemplo, vou usar um exemplo. O Robinho não vai jogar melhor ou pior por causa que ouviu esse funk. Ninguém vai aprender a jogar futebol. Ninguém precisa de motivação numa final. Isso é bobagem. Dodô, e o Oswaldo falou que o Valdívio está pronto pra jogar. Agora, Arouca... Arouca, acho que não consegue, acho que não vai, não. Isso é praga do RG. Porque a contusão... eu gosto, sempre gostei do Arouca. Perde mais com o Arouca. É o Cláudio Azedão que nada contra. A contusão muscular é uma contusão mais complicada, né? Você demora no mínimo uns 20 dias, né? 15, 20 dias, né? E como ele sofreu, não faz nem uma semana, é difícil. Eu acho que nem pra estreia brasileiro ele está. Estreia brasileiro próximo domingo, final de semana. Acho difícil mesmo. A musculação, o cara para, velho. RG, você já viu um cara que tá correndo, aí ele sente aquela fisgada, ele sai, ele voltar e continuar o jogo? Nunca vi. Musculação. Nunca, mas muscular não tem jeito. Gente. Notícias aí do fim de semana, né? Bom, se bem que amanhã tem programa aqui ao vivo, a gente vai falar bastante aí da final entre Santos e Palmeiras, é claro. Aqui no Estádio 97, oferecimento de Perfect Brasil. Seu carro perfeito é seu carro com suspensão Perfect. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo. É o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, mais rápido mesmo. É o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais, nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto Móveis. Veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar vistoriador passar na oficina, nada disso. Muito mais inteligente, não é? Com o HDI é assim, de bate pronto. E não se esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, tô falando. Porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Narigudo, vamos falar da BV? E se você estiver pensando em comprar... ou trocar seu carro, a sua moto, seu caminhão, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, tudo isso sem você precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3.003.7888, 3.003.7888, que com a BV, você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Zombinha. É isso aí, esse é o Estádio 97, também no oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Vamos ao último ouvinte, um ouvinte meio que relâmpago, porque hoje temos um pronunciamento político já, logo beleza. Mais. Ouvinte que vem no oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Grande Alberto Lemos, que a data nos domina. Alô? Alô? Mano, quem fala? É o Diego. Fala, Diego, tudo bom? Consegui, baralho! Junto, porra! Diego do quê? Diego Mendes de Almeida. Quantos anos, Diego? Eu tenho 26. RG, 2.6 hoje, hein? Ah, não, não é só hoje, é legal, de vez em quando. O que, que é de legal, que é legal de vez em quando? Aquelas balinhas de Mendes, é legal. Ah, é legal, sensacional, sim, legal, porra! Salva a hora, RG, salva a hora. Lógico, lógico. Qual que é o bairro aí, velho? Aqui é Conjunto Residencial José Bonifácio. José Bonifácio. Zona Leste, querida. É isso mesmo, Itaquera. Ah, chupa aí, ô. Itaquera. Seus pregos. Põe no do Corinthians aí. Calma. Corinthians nada, aqui é o primeiro campeão mundial, por 1951, verdão. Derruba aí, ó. Verdão. Itaquera tem um monte de palmeirense lá. Ali tem um monte, ó. Conheço bem essa área aí. É que. Chupa. É verdão, é nóis. É nóis. Não é porque a pessoa bora em Itaquera que tem que ser o baú elemento. Olha o milho. Verdade. O elemento é o seu pai. Me ajuda aí, mano. Ô, amigão, você ficou puto aí com o funk do Robinho, mano, ou não? Eu vi sim, eu assisti na foto hoje à tarde aqui e vi o funk de lá com vocês lá. Mas você ficou bravo? Ah, eu sei que é brincadeira, né, cara? Futebol é brincadeira, né, meu? Não tem que esquentar a cabeça com isso aí, não. Gente, o cara não ofendeu ninguém, o cara fez uma brincadeira. É, mas olha a cara de raiva do Leandro. Se o Palmeiras aqui, ó, for site, campeão ó, domingo. Ele é feio mesmo. Se o Palmeiras for campeão domingo, faz funk, dança funk. Faz... É, mas gente, tem que jogar. Mas né? Tá uma babaquice sabe também. Sabe qual é o problema disso? Ah, olha, é pegar bravo. Meia dúzia igual o mano. E pega eu o microfone e fica acendendo o isqueirinho. Não, mas peraí, é você não ouviu minha declaração. Nossa. No começo do programa? O que, que eu falei aqui, Domenico Gato? Eu tô ouvindo agora. Tá repercutindo uma informação de um jogador do Palmeiras. Você que polemizou, não. Domenico, eu tô inventando alguma coisa. O que tá escrito aqui, ó? Leandro Pereira diz, abre aspas, só não chorem depois. Ah, tá, eu tô polemizando alguma coisa? Não, mas da maneira como você faz a informação. Da maneira como você faz a leitura. Não, teve não. Você... Você tá jogando humano contra a opinião pública de forma desnecessária. O Domênico falou o seguinte aqui, mota, ó. Abre aspas, ó. Não é só não chorem depois. Mano não mota, não. Qual a outra definição que você vai tirar disso daqui assombrar? Mas, João, olha, mano, qual a interpretação que você faz dessa frase? Só não chorem depois. É que o cara aceitou a brincadeira? Claro, claro. Não, mas ele tá falando pra jogar. Agora, mano, o cara não aceita a ainda que o Robinho fizesse o vídeo e falasse, ó, vou tacar na rede social pra isso, pra gerar alguma polêmica, não teria um direito de ficar bravo. E eu acho, na minha opinião, esse vídeo foi feito internamente e algum espírito de porco vazou. Mas o Palmeiras fazer uma coisa. O Palmeiras cara não fez o que quis. Eu não sou eu que tô inventando também, porque o próprio Alexandre Matos ligou lá pro presidente do Santos, ô Domênico, pra desmentir uma informação de que ele teria tumultuado o ambiente no Palmeiras lá. Ah, ele falou? No Palmeiras não, no Santos. Com relação ao contrato do Ricardo Oliveira, de falar que o Lucas Lima tava indo pro Cruzeiro. Mas futebol também, é assim, pô. Mas ele ligou o presidente do Santos, então ele tinha consciência de que estavam usando o nome dele aí. O negócio é jogar bola e ganhar o jogo e depois responder. Não tem outra alternativa. Se perder, lembrem-se, os senhores, que o tal do Djavan lá, o tal do... O Djavan. Que jogava no Corinthians lá. O Romarinho? É, o trouxa. Ah, o Romarinho. Mandou respeita um o herói. É, trouxa. Respeita trouxa, o herói, rapaz. Trouxa, hoje eu posso falar respeita que é trouxa. Respeita o herói. Me mandou um videozinho. É trouxa. Respeita o herói. É, que herói. Quantos gols o Evar marcou contra o Boca na Bomboneira, rapaz? Por que que é um idiotinha? Porque assim, ele divulgou o vídeo lá, todo bonitinho. Aí vem o Marcão e deu na fuça do negro. Então chupa, trouxa. Agora não tem mais videozinho. Ele comemorou o Mundial. O Marcos comemorou o quê? Que Mundial o Marcos comemorou pelo Palmeiras? Como eu informei, é uma participação relâmpago, viu, Diego? Deixa aí seu palpite pra Santos e Palmeiras. Ah, vai ser 2x0 lá na Casa de Praia. Quanto? 2x0, Verdão. Deus te ouça. Acredita nisso. Casa de Praia. Olha, RG, calma. Rafael Marques e Leandro Banana. Acredita nisso e acorda embaixo da cama. Isso, RG. Isso, rapaz. Então tá bom, Diego. Boa noite pra você, cara. A gente foi quem mais ganhou de vocês lá, pô. É verdade, duas, isso é verdade. Duas partidinhas. Duas partidinhas. Vocês estão lá, mano, dá um F5, importa, dá um F5 aí. Não importa, pô. Ganhou. Mas não mentiu. Diego, tudo de bom pra você, cara. Opa, obrigado. Falou, cara. Diego, pô, é nóis. Mano, falou, meu velho. Ajuda, ajuda a ganhar velho aqui de Bolsonaro aí, pô. Eu esqueci a frase. Acabou. A frase antiga, não, o kit tem, o kit tem. O kit tem, só não tem os ingressos do Kid Zania. Ô, oh, beleza, sem problema. Então fala aí, amigão. Tem que falar a frase da Bozana aí. Ajuda o cara aí. Manda aí. Não, você tem que falar. Manda você. Manda aí. Pô, me ajuda aí, pô. Ajuda aí, me ajuda aí. Me ajuda aí, ô. Brincadeira. Não temos muito tempo pra ajuda. Paulinha Bozano, me garante que vai ver essa nominal. Ganhou! Essa. Boa, acertou! Tá bom? Tá mudado, pô, esqueci, pô. Me ajuda aí, ô! Esse slogan já tá há bastante tempo, mano. Valeu, cara, um abraço! Tudo de bom aí, viu? Estádio 97 tem oferecimento de Pirelli, Benjamin. Agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, a Pirelli tá com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Simples, hein? Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É isso aí. Você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. Então, se você está esperando a hora de trocar os pneus do seu carro, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. É a promoção número 1 Pirelli, somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. E consulte o regulamento da promoção em pirelli.com.br, porque todos juntos fazem um trânsito melhor. Pirelli Zombinha. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um estádio. Amanhã estaremos de volta aqui no oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Também da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Benegripe, é gripe? Benegripe sempre. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. RG, quem ganha a camiseta? Você pergunta e eu digo: Thiago Reis Santos. Ô, Thiago, 3 dias úteis. Então você conta aí segunda, terça e quarta da semana que vem para retirar sua camiseta produzida pela fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea. Telefone da Vista Aérea: 3031-2288. Valeu, um abraço aí todos da Vista Aérea. Estamos aguardando então o pequeno intervalo político. E se vocês quiserem entrar no Instagram da rádio, Energia 97 FM, o Viteller, sem eu saber, filmou? Eu enfiando o dedo no copo d'água do mal educado e o estúpido inundando toda a cozinha. Que coisa nojenta. Numa época de desperdício de água, ele jorrando água no chão da rádio. E uma outra coisa que eu acho que é legal, faz parte pra você também, Benja. Olha aqui, o Diego Vinícius, ele falou: fui nos 2 dias do Monsters, tinha uma parte VIP sim lá, viu? Vai, Vipão. Eu estava lá, meu. Lá não tinha VIP. Você acha que o Benjamin vai pra algum lugar que não tem camarote? E agora vai começar a chegar e-mail dizendo: eu vi o Benjamin, na área VIP. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. No programa vamos tratar de temas que estão tirando a sua paz. Estão aí na sua casa, na sua comunidade. Põe no ar. Redução da maioridade penal. O que pensa o povo e qual a opinião dos parlamentares do PP? Drogas, o drama das famílias brasileiras. Como enfrentar o problema? E tem muito mais. Fique alerta, Brasil. População não aguenta mais tanta violência. Saiba o que o PT defende para a sua segurança. O bicho tá pegando, mas não dá pra ficar assim sem solução. É Brasília, é urgente, põe no ar. Mata-se mais no Brasil do que nas maiores zonas de guerra. Como enfrentar essa tragédia? Vamos ouvir o que diz Aguinaldo Ribeiro, deputado federal do PP pelo estado da Paraíba. A violência só será verdadeiramente enfrentada quando tiver a presença forte do Estado e o sentimento e a consciência de cidadania de cada um dos brasileiros. É isso que o nosso partido defende. O PP Brasil ouviu Gladson Camelli, senador do Partido Progressista pelo Acre. Ouça o que ele diz. Primeiramente, para combater a violência no nosso país, nós temos que ter uma prioridade. A prioridade é educação. Educar a população brasileira, educar a juventude brasileira. E com isso, nós vamos criar mecanismos para que os nossos jovens possam ter o direito de trabalhar e ter sua renda própria. Combater a violência com políticas públicas e educação é o que defende Valdir Maranhão, deputado federal do PP e vice-presidente da Câmara Federal. A violência é um mal desnecessário às nossas sociedades. E esse enfrentamento tem que ser feito como política de Estado, onde temos que ter as políticas públicas capazes de compreender que o cidadão merece ter dignidade para que possa ter também as oportunidades. E para isto, temos que olhar a educação como ponto de partida. A violência juvenil é um drama sem fim. Jovens que cometem todo tipo de delito. Eles roubam, assaltam, matam e o sistema não consegue recuperar. Dona Salete é moradora de Samambaia, no Distrito Federal. A dona de casa é uma das milhares de vítimas da violência praticada por menores. Quase todo dia tem assalto. Quase todo dia. É só criança. Criança com faca, com arma. A gente sai de manhã pro trabalho, tem que entregar celular para ele, tem que fazer tudo e fica por isso mesmo. A nossa equipe de reportagem foi ouvir a voz das ruas. Vamos ver o que os brasileiros acham da redução da maioridade penal. Vamos acompanhar. Se ele tem direito de votar, tem direito de votar o político, por que que ele não pode assumir os atos dele? Eles têm que começar a pagar com 16 anos sim, porque sabe o que está fazendo. Diminuindo a maioridade penal para 16 anos, sem dúvida pode haver um reflexo de diminuição da violência. Amigos, a solução passa pelo Congresso Nacional. É importante sabermos a opinião dos parlamentares do PP, saber então o que eles defendem. Arthur Lira, deputado federal do PP por Alagoas, fala sobre a aprovação da tramitação da PEC que reduz a maioridade penal. Vamos acompanhar. Uma importante contribuição do nosso partido aqui na Câmara dos Deputados, com a nossa ascensão à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, foi trazer para a discussão desse parlamento um tema como o da redução da maioridade penal. Nós conseguimos fazer com que esta PEC fosse aprovada a sua admissibilidade e, a partir daí, com a criação da comissão especial, nós tratarmos desse assunto. Ricardo Barros, deputado federal do PP pelo Paraná, fala de sua proposta de formar nossos jovens pelas práticas dos direitos e deveres. A maneira de diminuirmos a violência no Brasil é formar melhor os cidadãos, formar melhor os nossos adolescentes, as nossas crianças, impondo respeito nas famílias. Apresentei um projeto de lei que coloca no Estatuto das Crianças e dos Adolescentes a palavra deveres. Eles só têm direitos no Estatuto. Precisam ter o direito de estudar, o dever de respeitar o professor e os demais colegas de sala de aula. Tem o direito de ter um lar, o dever de respeitar o pai e a mãe. É assim que nós vamos ter um Brasil sem violência, com cidadãos melhor formados. A população quer respostas. Então vamos às ruas saber o que o povo brasileiro acha dessa questão das drogas. O nome já diz tudo, é droga. Se fosse bom, não chamaria droga. É um passaporte para a destruição de lares, né? Destruição de famílias. O certo era punir os que entram com a droga no país. Precisamos de leis mais rígidas, que coloquem em prática toda e qualquer ação contra as drogas. Então vamos voltar para Brasília, porque o PP está alerta sobre este problema. Põe no ar o que defende a nossa bancada. Eduardo da Fonte, deputado federal do PP pelo estado de Pernambuco, fala de sua atuação no enfrentamento às drogas. Temos dedicado boa parte do nosso mandato ao combate às drogas, com propostas importantes para a prevenção do uso das drogas e também apoiando o trabalho das comunidades terapêuticas do Brasil, que tem dado oportunidade a vários dependentes químicos se recuperarem do uso das drogas. Ivo Cassol, senador do Partido Progressista por Rondônia, defende o fortalecimento das fronteiras no combate ao tráfico. Vamos ouvir. Se nós queremos combater a violência e o tráfico de drogas, nós já temos um caminho. Nós precisamos botar nossas forças armadas na faixa de fronteira. Com isso, vamos evitar o contrabando de arma e o tráfico de droga. O que nós precisamos é combater na fonte, é na raiz, é na entrada. E na entrada, é na faixa de fronteira. Iracema Portela, deputada federal do PP pelo Piauí, também está alerta para o problema das drogas, em especial o crack. Olha, o consumo do crack tem nos preocupado muito. É uma questão de saúde pública e de segurança também. Ações interligadas de prevenção, repressão ao tráfico, melhorias no atendimento ao usuário e reinserção social podem sim fazer a diferença para as milhares de famílias afetadas por esse problema. Por isso, o combate ao uso de drogas é uma prioridade do nosso partido em todo o país. A paz passa pela inclusão social. Mas é preciso garantir que as ações, os programas sociais, beneficiem quem realmente precisa. E o PP está alerta. Júlio Lopes, deputado federal do PP pelo Rio de Janeiro, quer garantir que programas sociais como Bolsa Família beneficiem quem realmente precisa. Você sabia que a conta da defesa social no Brasil é a quinta conta da República? Que nós vamos gastar esse ano 60 bilhões de reais? E que grande parte desse dinheiro está se perdendo na má gestão e no descontrole? São contra esses desperdícios que nós queremos propor que, com o CPF e a biometria, nós possamos nos assegurar que cada brasileiro que paga o seu imposto ou recolhe a sua taxa estará dando uma parte do seu suor a um outro brasileiro que será reconhecido e que terá a condição fundamental de emergir da pobreza. Amigos, as leis garantem direitos demais e isso estimula a impunidade. Mas os nossos parlamentares do PP não estão de braços cruzados. Ciro Nogueira, senador pelo estado do Piauí e presidente nacional do Partido Progressista, defende a revisão do Código Penal para combater a impunidade. Nós temos um país hoje que 95% das pessoas que saem de casa para cometer um crime violento, eles não são apenados, não são realmente punidos no final de um processo. Nós temos um Código Penal hoje bastante antigo, de 1940, né? Então eu acho que nós temos que ter um código mais atual. É um processo que vem acontecendo no Congresso Nacional e o Partido Progressista tem trabalhado efetivamente no seu aperfeiçoamento. Será que vamos mesmo perder essa guerra? Vamos deixar o crime tomar conta do nosso país? Claro que não! Nós não vamos desistir. O Brasil não é só violência. Há um país que nos dá orgulho. Um Brasil que produz riqueza, que produz conhecimento, que põe comida na mesa. E que precisa de todo o nosso apoio. Benedito de Lira, senador pelo estado de Alagoas, destaca a importância de se apoiar o fortalecimento da produção no Brasil. Há uma perfeita afinidade entre o desenvolvimento do país com a participação do Partido Progressista. Em todas as suas áreas, na área social, na área fiscal, na área política, e com especialidade no que diz respeito à produção. Aqueles que produzem, aqueles que geram emprego, as pessoas que fazem com que esse país se torne grande. O partido tem lutado muito para desenvolver políticas públicas capazes de dar sustentabilidade a esse setor produtivo do nosso Brasil. O Partido Progressista espera que este programa que você assistiu hoje e tantos outros que entram todos os dias na sua casa, mostrando jovens que perdem o futuro e a vida para a violência, possam um dia ser diferentes. Que eles tenham pautas que mostrem o Brasil bem melhor através das ações dos nossos parlamentares. O PT reafirma esse compromisso com você e com o Brasil. Amanhã, 1º de maio, comemoramos o Dia do Trabalho. O Partido Progressista reafirma seus compromissos com os trabalhadores brasileiros, com a defesa das suas conquistas e dos seus direitos. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Hoje no Clã Tronic, 11 da noite. Punks of the Volume. Uruguai com o Punks of the Volume. Energia. Hoje tem. Overnight. Overnight. Hoje tem overnight. Você dança hoje. Hoje tem overnight. Overnight. Mãe é mãe e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha. Mertiolate sempre em casa pra família. Mãe é mãe e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha. Mertiolate sempre em casa pra toda a família. Mertiolate sempre em casa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Precisando de dinheiro, a BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Tem gente que vê motivos para odiar o PT. Afinal, o PT governa para todos e não apenas para os poucos.

that's made the old people well. And the ones who suffer catch all kinds of hell. But they don't have so very long before the judgment day. So won't you make them happy before they pass away? And won't you wake up all the builders trying to build a brand new land? I know that we can do it if we all just lend a hand. And the only thing that we have to do is put it in our minds. Surely things won't work out if we do it every time. Someone like you. Someone like you. Now.